Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. A sua dose semanal de informação, piadas internas, humor nonsense, participantes autorizados. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui hoje com Heitor de Paula, Henrique Sampaio. Faltou a Jaqueline. Só a Jaqueline. A Jaqueline tá sempre conosco. Eu acho que o episódio com menos participantes que a gente já teve foi eu e o Dogão na E3, porque o Teixeira tava bêbado o suficiente pra ficar batendo a própria cabeça na porta. E aí ele tava azucrinando a nossa vida, a gente teve que regravar tudo de novo. Porque já teve vezes eu, você e o Teixeira só. Sim. Acho que é o que eu lembro com menos gente, acho que foi esse. Foi eu e o Dogão. E eu peço já desculpa de antemão pela minha voz, eu tô um pouco doente. É, eu também tô um pouco doente, mas o... mas eu acho que é melhor que eu. Basicamente sou só eu nesse podcast. Não, exatamente. Mas relaxa que com a gente aqui não é muito tempo até você ficar doente. Então... É verdade, olha, aproveita. Olha que a minha resistência tem sido bem alta. O meu room housemate ficou doente recentemente e eu não fiquei. É, mas a gente transou sem camisinha ontem. Exatamente, é com esses detalhes sórdidos que nós começamos. Então, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. E na edição de hoje, nós iremos fazer um episódio simples e singelo pra vocês. Já que essa é uma semana que, né... Nós temos motivos que ficarão claros em breve. Exato. E também a gente tá com uma semana um tanto quanto atarefada. Tem gente doente. Eu fiquei doente. Dogão tá num fechamento da revista. Uma das 500 revistas, né, que eles fecham por mês. E a gente resolveu fazer uma pauta que o Rick nos sugeriu há um tempinho atrás. Então nós vamos falar pra vocês sobre a realidade dos jogos de PC antes do Steam ser conhecido. Ou melhor, a nossa realidade. Realidade de Heitor e Henrique, porque o meu primeiro computador foi em 2004. Eu não entendo isso. Você vai ter que falar da sua realidade. Eu preciso entender como isso é possível. Ok, a gente vai discutir sobre isso. Então a gente vai falar de jogos de DOS, a gente vai falar de shareware, a gente vai falar de jogo de... Qual que era o nome da revista? CD Expert, Big Max. Big Max, CD Então Expert. Esse é um mundo que eu não conhecia. Então a gente vai discutir sobre tudo isso hoje. Tá, por onde que vocês querem começar? Como que era o diretório? Era C2 pontos barra barra. Que tal você falar sobre quando você ganhou seu primeiro computador? Então eu ia sugerir isso também. Você vê, depois que eu falei... Sua ideia era minha cara. Não, foi engraçado que eu ganhei meu computador em 95, e eu lembro que antes disso eu já ia na casa de um amigo meu que tinha computador e eu já era super fascinado. Não, eu vivi assim, eu nunca tive um computador cedo, além do fato de eu não ter dinheiro, mas também porque eu vivia na casa de amigos que tinham computador. Então, tipo, toda a época do ICQ foi enchendo o saco de amigos e indo na casa deles pra usar o ICQ pra chavecar as menininhas lá no search por essa cidade, ver lá as menininhas que estavam lá verdes. Mas usar ICQ na casa de amigo pra chavecar em garotas foi uma época fascinante. Eu deixava direto, assim, na carteira da escola o meu número do ICQ. Eu fiz isso também. Eu lembro de ficar... Era um número enorme, eu sabia de cor. Eu conheço pessoas que lembram até hoje. A única coisa que eu lembro do meu... Eu lembro que eu confundia telefone com ICQ, às vezes. Eu usava mais ICQ do que telefone. A única coisa que eu lembro até hoje é que o meu começava com 14. Era só isso. Eu nunca decorei, mas eu lembro, era vagamente, não, distintamente, de estar, tipo, com amigos no chat de imagens eróticas do UOL, enquanto a gente chavecava garotas pelo ICQ, tipo, a gente tava vendo uma mulher pelada e... Ela respondeu, vamos ver. E bem, eu ganhei o computador bem antes do ICQ, na verdade, foi em 95, isso aqui é de 98. Ah, é? Não sei, na verdade talvez seja mais antigo, só que eu só comecei a usar... Ele só popularizou um pouco depois, E era engraçado que quando chegou meu PC em casa, eu lembro que eu liguei, na verdade, a primeira coisa, eu não conseguia ligar, porque era tanto cabo e fio, e eu lembro que eu fazia certinho, mas aí eu olhava o botão de de ligar, e pra mim o bolinha era o ligado, porque tipo, era um circuito fechado que tava na minha cabeça de criança. E era só ligar pro outro lado, e tipo, o computador ligaria, uhum. Mas na minha cabeça, tipo, não conseguia nem ligar o botão, sabe? Era na época que as pessoas chamavam o negócio de Winchester. Winchester, claro. Winchester. Winchester. Eu tentei trazer de volta, não deu certo. Não. E... O que era o Winchester? Era o HD? É o HD. HD? Sim. Mas eu lembro de tipo... Por que eles chamavam de Winchester? Porque é um nome legal, vai dizer. Ok, é um nome bem melhor do que HD. É. HD é muito técnico, né? É, e HD é meio tipo aquela marca lá de surfista. Mas Winchester é uma marca. HB, não é? Então, aí, ó, viu? Esse é o meu conhecimento. Winchester é uma marca? Era uma marca de HD, tipo da Noni. Então, eu imagino que sim, não tenho certeza. E aí eu lembro que meu computador tinha um botão turbo. Pra que servia aquele botão turbo? Ah, no teclado, sim. Não, meu era na torre. Era na torre. E aí tinha um numerinho que ele ficava, era 33, apertava turbo, ele ia pra 66. Ah, devia ser um overclock. Era um overclock, mas eu nunca, tipo, a gente sempre só deixava ligado, e eu nunca... Bom, acho que é por isso que o botão deixou de existir, porque raios, você não deixaria ligado o turbo. Então, mas eu lembro que, daí quando eu finalmente consegui usar, e eu lembro que eu caí numa tela de DOS, que era justamente onde eu queria, porque eu sabia que lá é onde tinha os jogos. Ah, o seu não ia pro DOS direto, porque o meu ia pro DOS e eu tinha que escrever Win pra ir pro Windows. Ah, que estranho. Não, pra ir pro Windows 3.1. O meu computador era um Acer 486 de 8 megabytes de RAM. Incríveis 8 megabytes de RAM. E eu me lembro que, assim, tipo, ele veio com Windows 3.11. É, eu ia falar pra ele, 8 mega não... Aí me toquei, não, mega, não giga. Tipo, 8 megabytes. Giga é o que um computador legal... Eu tava meio gigas, confuso por um segundo, tipo, meio, ué, mas isso não é muito, e eu não, me lembro que ele tinha 600 mega de HD. 800, 700, alguma coisa assim. Que, sabe, tipo, como assim? É nem, até um CD tem mais do que isso. Cara, então, o que eu achava legal é que ele vinha com Windows, daí, só que, tipo, eu queria entrar no DOS porque eu sabia que lá era onde tinham jogos. Porque na minha cabeça, pra você entrar nos jogos, era você tinha que digitar / games. É, tipo, que era como, na verdade, meu amigo acessava os jogos na casa dele, na pasta do diretório. Sim, ele games, tinha feito uma pasta no DOS. E daí eu lembro que eu decorei a maneira de como você acessar a pasta games. Só que não existia uma pasta games no meu computador. Eu total entendo, porque eu e era muito frustrante. Eu tinha entendido coisas como era... funcionava tanto, tipo, CD/, o nome do CD. Sim, que tava. Era exatamente. Quanto era... qual era o comando pra você entrar... Ah, não, acho que eu fazia justamente isso. E aí eu lembro que eu pus CD/ Lost Vikings e ele aceitou. E aí, em teoria, você tem que botar em seguida ou Run, mas ou Mas eu acho que não era Lost Vikings, porque tinha um limite muito pequeno de caracteres. Devia ser L, sei que lá. Que seja. E eu lembro que eu escrevi CD/, vamos supor, Lost Vikings, e apareceu... Caralho, meu computador veio com Lost Vikings. Olha lá. E eu Sério? Não entendi. Não, ele só, tipo, ele entrou num subdiretório que não existia, e aí se eu apertasse Run, aparecia. Tipo, não existe nada com esse nome, será cara. Será que você não criou uma pasta nova? Provavelmente. E aí, tipo, cara, não, Run o quê? Não tem nada salvo aqui dele. Mas na minha cabeça, como apareceu Lost Vikings, era, caralho, eu tenho. Eu adorava... Fudeu. Eu adorava colocar um monte de comandos na frente. dir/p/w, que você, tipo, dir, você dava, abria o diretório. E /p é pra ver por pedaços, por né? Por pedaços, e o /w eu acho que era pra colocar em colunas diferentes. Daí tipo, aquele monte era de arquivo. Era muito legal. E eu me sentia o máximo, eu me sentia na Matrix, antes da Matrix, do Matrix sair, quando você ia compactar um arquivo usando o Arge, que era uma coisa tipo muito legal. Era tipo, eu não lembro os comandos, mas na minha cabeça era tão, sei lá, era tão... Era tipo uma coisa do tipo age c://games/ não sei o que *s/w não sei o que, porque tipo, você ia colocando e você sabia, tinha uma lógica, tinha, que era tipo compactar o arquivo desse diretório para sei lá, esse outro diretório e formar um arquivo com essa extensão, sabe? Fazer disco de boot, eu adorava, tipo, quando caralho, eu consegui fazer um disco de boot, eu não tenho mais a menor ideia como fazer isso, mas... Não, a gente era muito... Mas tinha uma coisa... Eu só queria trazer pra cá esse... O ponto de que você falou asterisco e até hoje não aceito que a palavra é essa. Você acha que é asterístico? Asterístico. Eu falei, não, pra mim é sempre... É asterisco. Você falou certo. Você falou certo e eu me incomodei. Asterístico é que nem mindingo. Eu erro muito. Asterístico... Não, é que nem mindingo, desculpa. Não, não é mindingo, é asterístico. Eu erro muito... Asterisco é errado. Como chama o apóstrofe? Porque eu lembro de apóstolo, apóstrofo... E existe apóstrofo e apóstrofe. E eu nunca sei qual que é qual. Mas é... lembro que tinha uma coisa assim mais... Você sentia que você tava mais em controle do computador, parecia, quando você tinha que fazer essas coisas. E eu não sei nada de programação hoje em dia. Nada. E como nada. Se isso fosse programado. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, eu não sei nada sobre comando, sobre... Tipo, isso, lógica. Tipo, se não tem a porra do ícone pra eu clicar, fudeu. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. E o mais surpreendente é que a gente era criança, sabe? A gente meio que... A gente queria tanto jogar aqueles jogos que a gente fuçava e aprendia na marra, sabe? Ou a gente aprendia com alguém, sabe? E era meio maluco, porque você... Era muito mais difícil você instalar um jogo, sabe? Você entrar... Todo jogo de DOS, você tinha que entrar numa tela, um config.exe, ou setup.exe, e daí você entrava numa tela azul que você tinha que configurar. Sound Blaster... Placa de vídeo, placa de som, não sei o quê. Que? Era, tinha que escolher qual a placa de som, ok, Sound Blaster. Tinha aí a minha 16... placa de cores é 16 super cores ou 32 VGA, não me lembro. Tinha VGA, CGA. Aí tinha que escolher a sua placa de vídeo de acordo com as cores que ela aguentava. E aí você tipo, escolhia onde instalar, aí ela instalava. E aí o legal é que você podia mudar à vontade. Eu tinha uns que era tipo, sei lá, pintão, aí eu entrava no jogo. Eu achava incrível quando tudo dava certo, porque era muito raro. Às vezes você não conseguia configurar. Não, a experiência mais comum era chegar em casa com o jogo e, meu computador não roda esse jogo. E isso que então vai ficar encostado até daqui a 2 anos, quem sabe eu trocar de computador e puder rodar. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei em um computador foi aquele jogo dos gorilas jogando a banana pra cima. E eu gosto assim, você fez um movimento com o braço, assim, isso é muito mais animação do que aquele jogo inteiro tinha. É, isso é verdade. A banana saia... Qual que era esse? É um tipo de jogo que é clássico, que você escolhe o ângulo e a velocidade. Tipo um Worms. E aí ele... Tipo um Worms. É que o Worms você segurava o espaço pra botar a velocidade e tal. Esse jogo não, era só números. Você colocava os números de, tipo, do quanto você queria que ele jogasse de ângulo. Você quer que ele jogue mais pra frente, mais pra cima, aí você tinha que botar 45, 30, e aí 19, depois você colocava velocidade. Força, né, a velocidade, e ele jogava. E aí eram cenários gerados aleatoriamente, com os prédiozinhos e dois macacos em cima, um de cada lado. E aí o objetivo de um macaco era acertar o outro. Sim. Só que os prédios eram destruídos no meio do caminho. Era muito simples, vinha. Tipo, era no mesmo diretório que vinha o jogo da minhoca, por exemplo. Qual que era o jogo? Snake, perdão. Vocês lembram o nome desse jogo, dos gorilas? Não, mas era muito legal. Mas ele era de DOS. Eu acho que era de... Ou não, ele era do Windows, ou era do Windows? Talvez. Assim, era diferente do Campo Minado e do Paciência. Ele não tava na listinha de jogos. Tinha que fazer um caminhozinho chato pra chegar nele, pelo que eu me lembro. Eu acho que um dos primeiros... O primeiro jogo que eu joguei num PC ever, eu me lembro até hoje. É uma coisa... Uma memória meio... esquisita, porque eu não me lembro de mais nada, eu só me lembro desse jogo. Que uma vez eu fui no trabalho do meu pai, ele trabalhava na Santista Têxtil, tipo, aqui na, eu acho na região da Berrini mesmo. E eu tinha 5 anos, sabe? Ele me levou pro escritório dele pela primeira vez, e daí, tipo, ele me deixou num computador, colocou um daqueles disquetes 3... Flop? Aqueles enormes, né? Um disquete Flop normal. Flop disk. Tipo, e ele colocou num jogo... Que os disquetes enormes que cabia menos do que os disquetes. Sim. E ele colocou, eu acho que Cat's Alley, que é um joguinho de um gatinho. Sim, que é tudo rosa. É, porque ele era tão antigo que ele não era nem da época do VGA, era antes disso. Acho que era EGA, ele tinha 16 cores no máximo, talvez. E era engraçado que era um jogo, sei lá, completamente diferente de qualquer outra coisa que eu tinha jogado em videogame, sabe? De console. E eu lembro que eu não entendia direito, mas eu lembro que eu achava aquilo tão legal. E daí... Era um jogo, tipo, de minigames, basicamente. Você era um gatinho que tinha que pular numa cerca e tinha que entrar nos apartamentos, e cada apartamento tinha um minigame diferente. Você tinha um que você tinha que pegar uns ratinhos. Eu não me lembro direito. Mas eu lembro que depois ele colocou Stunts, que foi, tipo, até hoje um dos meus jogos favoritos, sabe? Que é basicamente um jogo de corrida. Eu acho que é o primeiro jogo 3D que eu joguei na minha vida. Que é um jogo de corrida meio absurdo, com rampas e loopings. Tanto é que até hoje eu gosto muito desse tipo de jogo. Talvez seja, tipo, motivo. Indicar, a única coisa que eu fazia era virar na contramão e bater nos outros carros e ver meu carro se despedaçar. Não, eu lembro que antes tinha um bug. Eu, pelo menos, algumas pessoas conseguiam fazer. Que era, você queria passar de corrida, você acelerava, dava a volta e ia pra trás da faixa de chegada. Ah, ele contava sempre que você passava. E ele contava já um lap, você não precisava fazer a fase inteira. Mas eu acho que era só quando você usava o editor de fases e fazia alguma merda. Parece que tem muitos exploits no próprio Mario Kart, que os caras pegam em speedrun, que acontece a mesma coisa. Você vai até um ponto que ele entendeu que você fez uma volta. Meu irmão uma vez quebrou o recorde da pista de kart perto de casa, assim, porque ele bateu do lado, logo depois de passar da faixa, ele teve que fazer uma voltinha pra voltar pra pista. E aí ele foi pra trás da faixa e voltou e fez uma volta em 2 segundos. E aí virou o recorde da pista. E é engraçado que esse jogo, eu lembro que eu joguei com 5 anos, daí nunca mais eu vi. Eu só fui ganhar um computador quando eu tinha uns 10 anos. E daí uma vez eu encontrei um amigo que tinha no computador dele esse jogo, que até então eu não sabia o nome, que se chama Stunts. E eu lembro que quando eu vi rodando, eu falei, uou, você tem esse jogo. E ainda é engraçado você não saber os nomes dos jogos. Já era muito comum. Internet, e revista quase nunca cobria jogos de PC. Tipo, só revistas era muito específicas pouco. De PC e que naquela época eram chatas pra caralho. Então, eu me lembro que era. Eu não lembro de nenhuma revista de PC. Eram revistas que tipo, falavam adulto, de assim. PC e aí tinha uma parte de jogos. Então, tipo, era sempre, tipo, a porra da revista inteira falando, oh, será que o 486 irá revolucionar o mercado? Ah, e aí tinha uma página com, tipo, sei lá, meia dúzia de jogos. Sim, mas eu comprava bastante, tipo, CD-ROM Today, alguma coisa assim, ou revista do CD-ROM mesmo, que vinha um CD com demos e o aplicativo. Mas eu me lembro que, tipo, o Stunts eu copiei, tipo, em disquete do computador de um amigo meu. E já veio, tipo, com várias pistas, porque o jogo tinha um editor de pistas. Uhum. O que era uma das coisas mais incríveis daquela época, sabe? Tipo, você podia criar suas pistas assim como você cria, sei lá, faz no Little Big Planet. Ah, mas vai, pra ser justo, o Motocross tinha isso no Nintendinho já também. Sim. Sim, mas aquele jogo era muito bom. A diferença é que ele tinha todo um sistema de física, que pra época era muito inovador, sabe? Um jogo de 89, eu acho. Sério? Era aquele 3D flat, sabe? Uhum. Que era só umas figuras geométricas estranhas. Mas de 89? Eu acho que 89 ou 90. Ainda assim, ele é muito antigo. Muito... E assim, tipo, sei lá, eu passava horas criando fases com subidas enormes e descidas e ver como a física reagindo naquele jogo. Eu já consegui fazer uns bugs bizarros do carro sair voando, sabe? Eu lembro que eu chorava de rir com a minha irmã com esses bugs. Eu acho que eu tô entendendo o meu gosto. Muita coisa, mas é mais eu normal. Acho que esse jogo explica todo o meu gosto por física bizarra. Porque bugs. É o mesmo motivo pelo meu amor por point and click, assim. Porque foi das primeiras coisas. E não adianta. É aquilo que dizem, sabe? O melhor Final Fantasy. Acho que você, Corra, já citou isso aqui. É o primeiro que você joga. Ou pelo menos aquele que você jogou naquela idade especial em que as coisas fazem mais sentido de repente. E eu acho que tem muito disso, assim, esses jogos dos seus anos formativos instruem muito quais vão ser seus gostos. Por isso que, eu sei lá, eu vejo muita gente que jogava Street Fighter e Mortal Kombat nessa época e que são as pessoas que amam jogos de luta hoje em dia. E eu tinha aquela coisa, não eram os jogos que eu gostava porque eu era muito influenciado pelos jogos que meu pai e meu irmão mais velho gostavam. Uhum. E eles não curtiam os jogos de luta, eles achavam chato. E você acaba absorvendo isso. Eu achava chato sem nem entender por que, que eu achava chato, eu só achava chato. Então, com certeza, tem muito a ver seu amor por física e procurar bugs. Porque esses jogos de física era isso, eles davam uma liberdade esquisita pra você que você não tinha em nenhum outro jogo até então. Aí... Mas a minha experiência com PC inicialmente é um pouco diferente da sua, porque eu tive um pouco depois de você, apesar que, como todo mundo, você sempre tem aquele amigo cujo pai é um tecnófilo da porra que ele tem. Tipo o que os nossos filhos vão usar, os amigos dos nossos filhos vão sentir. Tal, em relação porque ao videogame, a gente sempre vai ter videogame. Eu pelo menos eu me imagino assim. Que tipo, quando eu tiver meu filho, ou minha filha, por favor que seja minha filha, eu odeio criança pequena. Eu também preferia ter uma filha. Nossa, menina é muito chato. E aí, sei lá, eu sempre, eu creio, né, que eu vou continuar jogando videogame. Então, tipo, ela vai ter esses videogames, ela vai ter contato com esses videogames. Então, vai ser uma coisa meio que normal pra ela e que pode não ser pros amigos dela. Mas aí eu acho que eu ganhei lá por 96, 97. Eu lembro que eu passei, tipo, meu pai falou, não, hoje chega o moço que vai trazer o computador. Uau, eu não sabia. Eu sentada na frente da porta. Exato, porque assim, a gente já tinha comprado o armário pro computador. Nossa, isso é armário? Isso é tipo imbecil. Eu comprava jogo antes de comprar videogame, sabe? Uh-huh. Então aí você ficava lá olhando, pô, quando eu jogar isso aqui vai ser mó legal, né? Mas é que meus pais se prepararam porque já pra ter onde colocar o computador. Sim. E não é exatamente armário, era uma cômoda de um plástico vagabundo que você chacoalhava e o negócio inteiro fazia um barulho horrível. E era alto porque tinha um espaço pra teclado, espaço pra torre, pro monitor, e em cima tinha espaço pras caixinhas de som, espaço pra impressão. Uhum. Eu tive um desse, tipo, durante muito tempo. E ele até tinha um negócio que eu demorei anos pra entender o que era, que era aqueles buracos pra passar os fios. Uhum. Eu não entendia. Eu acho que meus pais também não, porque eles não usavam. E aí eu lembro que eu tenho problemas com horário até hoje. Eu não sei entender bem horários até hoje. Mas na época, então, eu não sabia nem um pouco. Então a minha mãe avisou que eu chegava 8 da noite. Eu acho que 4 da tarde eu sentei na salinha onde ia ficar o computador e fiquei... Pelo menos deu pra ver tudo da cultura em seguida. Contos de Fadas, Tintin, Bikman, okay. Twist. Mas eu lembro que demorou muito pra ele chegar. Ele chegou e, mano, era a coisa mais ali. Não, ele chegou na hora do Big. Hickman, que era 8h30. É, ele chegou bem tarde, eu lembro que ele se atrasou e demorou pra chegar. E tipo, eu lembro que era muito alienígena. Eu olhei pra aquilo e falei, fudeu, eu não tenho a menor ideia como usar isso aqui. Porque era muito confuso, eu não entendi o que eram os ícones, o que ele fazia naquela coisa do DOS. E eu falava, eu vou olhar pra entender. Não adiantava, eu não tinha como entender nada daquilo. Eu acho que eu só entendi, eu só consegui usar, aprender rápido, porque eu já tinha usado no casa de amigos, sabe? Uhum. Então eu meio que copiava, mimetizava, tipo, as coisas que eles faziam. E começava a aprender, porque é o básico, sabe? Mexer no mouse, clicar dois, duas vezes. Mas era criança, criança absorve muito rápido. Mas eu lembro assim, porque o meu emulador veio com vários jogos da EA Kids. Eu não vou conseguir lembrar, eu tava mostrando pra você outro dia, sim, Henrique. Eles são mais bonitinhos. Eles chamavam Grolier, se eu não me engano, era o nome da coleção. Mas tinha um que, tipo, o primeiro choque era que tinha voz nos jogos. Isso era muito legal. Mas eu tinha um jogo que eu amava, que o jogo inteiro era, se passava numa caixa, num estojo, e contava uma história do Peter Pan. E aí era, tipo, o Peter Pan tava na historinha, e isso já foi das primeiras coisas a me ajudar a entender inglês, porque tinha voz e escrito. E aí, sei lá, o Peter Pan tinha que atravessar um rio e apareceu o crocodilo. Aí ele, pô, amiguinho, eu preciso de ajuda pra atravessar o rio aqui. Aí os itens do estojo ganhavam vida e olhavam pra você. E aí tinha um item, eu não sei qual é o equivalente dele, mas ele soltava uma fumaça, tinha um que era um lápis, tinha um que era uma borracha, e aí cada uma das situações você podia usar o item e tinha resultados diferentes. Então se você usava a borracha no dente do crocodilo, você apagava os dentes e ele não conseguia te morder. Se você usava a fumaça, o crocodilo virava uma vozinha e ia embora. Se você usava o lápis, você podia desenhar uma tábua na boca dele e não conseguia fechar a boca. Então eu rejoguei dezenas de vezes tentando fazer todas as variações e específicas era daquilo. Era basicamente pra você ver a animaçãozinha. Sim, só que você não tinha em outro lugar. Era uma animação muito mais detalhada. E você viu, ela tem um charme até hoje. Sim, eu vi, eu achei impressionante. E tinha um outro que eu não vou lembrar, mas é você explorando um castelo que só as salas são minigames diferentes, sem objetivo. Você brinca de misturar cores e criar uma nova cor. Você brincava de regar plantas e as plantas cresciam. Você... Eu joguei alguma coisa. Você assim. Procura EA Kids, muita coisa vai vir. Tinha o Eagle Eye Mystery, que é meio que uma Carmen Sandiego, que era duas crianças indo atrás de... Tinha que coletar pistas e descobriu o mistério e tal. A Carmen Sandiego. Todo mundo tinha, né? Então, eu nunca tive Carmen Sandiego. No Carmen Sandiego, eu jogava na minha escola de computação. E era legal que era um jogo educativo, mas todo mundo jogava porque achava divertido, de verdade. Sim. E era um jogo que eu tinha em português. E todo mundo pagava um pau pra Carmen Sandiego, né? Porra, mó gata, né? Eu, na escola, só jogava aquele porra daquele programa de aprendizado de programação da tartaruga. É, use lápis, não use lápis. Vire direita 90 graus. Caralho, aí era isso. Era tipo um programa pra ensinar. Isso? Como que era o nome? Eu não vou se lembrar. Mas você podia ensinar comandos e fazer abreviações. Então você ensinava pra ela o que era para frente e fazia um comando pra criar a abreviação, sei lá, PF. Então toda vez que você botava, sei lá, PF10, a tartaruguinha andava 10 pra frente. Andava 10 pra frente. Só que aí você podia botar um comando que ela usava um lápis. Aparecia onde ela andava, ficava um risco. Então você botava, tipo, use lápis e criava o comando que era OL. Então você apertava OL, ela ligava o lápis e botava PF10, ela andava pra frente e fazia um risco. E aí você podia fazer desenhos, as aulas eram, tipo... Nossa, que... Mas é que o L10, mas direto a primeira coisa que todo professor fazia... Era pegar aquela bosta, eles já meio que programavam de antemão algumas coisas e falava pra você copiar um código que tava na lousa, você copiava, você dava enter, a tartaruguinha desenhava o mapa do Brasil. Desenhe sua casa usando a tartaruguinha e o lápis. Você passa o dia inteiro. Mas até que era interessante. Mas até que era interessante porque era do tipo, elas ensinavam você a desenhar, sei lá, um quadrado. E paciência. Só que aí pra desenhar um quadrado, sabe, você tinha que fazer, sabe, vire direita tantos graus, ande para frente tanto, vire direita. Então você fazia, sei lá, com 15 comandos. Aí você faz, tipo, a sua casa, que é basicamente um quadrado com um tijolinho, desse olho do seu amigo, ele fez tipo a Mona Lisa do lado. Sempre, todo mundo tinha esse colega, né? Sempre. Tinha um filho da puta. Você tava mó feliz com seu 7,5 e ele tava com 9,5 chorando. Que merda. Mas aí, sei lá, você fazia, sei lá, com 15 comandos. Aí a professora falava, então, se você fizer isso aqui, vai ter um atalho, porque você aglutinava dois comandos. Ela falava, então tenta fazer esse mesmo desenho agora, só que em vez de 15, com 10 comandos. Então você meio que... A ideia era aprender programação. Mas a minha escola, sei lá, ela deu só um ano de informática. E eu também. Tipo, não guardei nada. Não tô bosta disso, nenhuma, né? Eu não tive aula de informática. Eu não lembro nem da porra do nome do programa. Era PUB? Eu não me lembro. Eu não vou lembrar. Mas enfim, minha tem primeira... Tem alguém que tá ouvindo nesse momento? Deve ter muita gente... Usando o nome da bosta do programa. Mas, bom, manda nos comentários. Mas esses daí foram, tipo, os primeiros jogos que eu joguei no computador. Mas uma, eu não sei se eu cheguei a comentar em outro podcast, mas meu primeiro computador eu acho que era um 386. Eu não sei explicar o motivo, mas eu acho que era a memória RAM dele, que era muito baixa. Ele não conseguia ligar e ativar o mouse de uma vez. Ele não tinha memória pra isso. Então o cara que foi o gordo que foi em casa, ele criou um comando que eu tinha que escrever a mouse no DOS antes de ligar o Windows, porque senão eu ligava o Windows e não tinha mouse pra usar. Caramba! E aí além do botão que turbo... Windows que era? O 3.1. Sei. E além do botão turbo, tinha uma chave, né? Que era pra... Você podia desabilitar o teclado girando a chave. E era uma fechadurinha com uma chave que você virava, o teclado não funcionava. E acho que a única vez que minha mãe tentou me dar uma bronca, me botar de castigo, ela girou a chave e falou assim: quero ver você jogar agora, mas já era porque eu tinha jogo de point and click. E a única coisa que você não pode fazer com point and click é salvar. Eu falei, então quer saber? Eu tenho que jogar o dia todo essa porra pra eu conseguir passar disso aqui. E é outro. Eu lembro do pesadelo de toda vez ter que cobrir a porra do computador nessa época. Putz, é verdade. Você tinha que colocar. Meu pai dava uma puta bronca, vai entrar um monte de pó. Como assim? Tinha aí vocês tinham que usar os plásticos. Nossa! Ai, eu não usava. Não, era tipo, no teclado, nas caixas de som, no monitor, na torre, na impressora. Era um saco. Até que também, umas vezes, chegou... Mas tinha uma... Sabe, tipo um ritual de vou ligar o computador e jogar os jogos. Daí tira os plásticos. A única coisa que eu gostava dobra, é... Eu gostava liga, de tirar os fica plásticos. Fica ouvindo aqueles barulhinos do computador. Aquele tinha uma coisa meio... Não, tinha meio um calma. Cheiro especial. Aquele cheiro... Mas eu gostava dos plásticos que eles carregavam eletricidade estática muito lá. Você botava o braço, todos os seus pelos... Mas... Eu fazia isso com o monitor, colocar meu cabelo. E aí eu lembro... Pode crer, você puxava o cabelo, aí eu direto picava papel e... E eu lembro, tipo, a gente era muito burro naquela época. É impressionante como a gente acreditava qualquer merda. E aí, tipo, um vizinho falou assim, eu ouvi dizer que luz do sol no monitor faz mal. E aí, depois disso, um mês seguido, a gente só usou o computador com a janela totalmente fechada no escuro. Não faz sentido nenhum. E como que as pessoas eu não trabalham sei. Com o computador? A gente era muito burro, é impressionante. Mas além de trocar jogos com os amigos, que era uma coisa que eu achava fascinante, sabe? Tipo, eu acho que eu criei muitas amizades a partir disso, porque era sempre tipo... Eu tinha, sei lá, 10 jogos, daí eu encontrava, eu descobria... Óbvio que isso é pirataria pra época, né? Porque você tá pegando um disquete, copiando... Mas, às vezes era shareware, né? Mas pirataria fez muito parte da cultura de PC no início. Sim. Pirataria fez muita parte da cultura de videogames, ponto. É que no PC era diferente, porque você meio que não tinha nenhum outro canal além desse. Assim, era assim que você ia compartilhar e conhecer outras coisas, sabe? Senão... Sim, eu acho que muitas pessoas como eu têm experiência de só jogar pra sempre a primeira fase do Prince of Persia. Porque na segunda, você tinha que tomar uma poção com uma letra, e aí sempre aparecia em cima. Pra você passar, a letra que você tem que tomar é a quinta linha da segunda página do manual, décima letra. Nossa, eu detestava isso, porque eu falava, não, eu não tinha manual. Mas por que você não testava todas? Depois da segunda você morria. Então, e aí voltava do começo do jogo. Então, tipo... Mas ia escrevendo. Não, mas era aleatório cada vez. Que filha da puta! Era assim que era a proteção antipirataria da época. Que filha da puta! Então, assim, o número de vezes que eu via a segunda fase do Prince of Persia, eu podia contar nos dedos, porque eu passava na primeira, chegava... não deu certo, tomei... Beleza, passei. Só que aí você já tava com menos vida, porque você tomou a poção envenenada, mas o mais normal era tomar a segunda e cair morto, começar o jogo inteiro de novo. Nossa, que ódio. Mas era muito comum. Que raiva. Mas é que tá, eu não ligava, eu amava jogar a primeira fase de novo e de novo. Então, eu não sei, mas eu acho que é porque a gente era criança e tinha essa coisa de, sabe, a gente rejogava muitos jogos, não tinha, eu acho que a gente não tinha muito essa noção de level up, de progresso, que é o que a gente tem nos jogos, que meio que se a gente não tem um feedback, assim, tipo, de progresso, a gente não vai se interessar pela experiência. Naquela época a gente jogava a mesma fase, sabe, tipo, era a mesma experiência e... A gente não tinha noção repetir, também do que era um jogo ruim, tipo, era meio... Eu sentia que eu não entendi o jogo, se o jogo era ruim. Mas eu demorei acho que pra entender que... Ah, não, aqueles jogos da minha infância eram uma merda. Por isso que a gente não sabia o que fazer naquilo. Eu não sei, eu acho que a gente era mais paciente e tinha uma visão tão mais limitada do que era videogame que a gente acabava aceitando as coisas com mais facilidade, né? Hoje a gente é muito mais seletivo e muito mais uma visão muito mais crítica, mais técnica. Porque a gente tem bons exemplos de jogos que fazem as coisas direito. Sim. Mas eu adorava... isso, por exemplo, teve essa época que eu acho que... Não, meu computador original ele já tinha CD-ROM, mas, tipo, tem o lance do kit multimídia, né? Porque a maioria dos computadores, pelo menos na época que eu tinha o meu computador, não tinha CD-ROM. Por isso que as pessoas compartilhavam muita coisa em disquete. Via disquete. E daí... E como é que funcionava essa parada de, tipo, 500 disquetes? a gente estava instalando, ele falava, insira disquete 2. Insira disquete 2. Insira disquete 3. Nossa, eu tinha... Cara, eu joguei fora, eu não devia ter feito isso. Cara, mas eu tinha uns compartimentos mó bonitinhos de organizar disquete com... Sim. Joguei tudo fora também. Tinha imposto de renda, cara, do meu pai de 98. Nossa, tinha os disquetes marcados, Alone in the Dark, tem Tencent's Odyssey. Eu tinha um disquete só com... Vários disquetes só com saves. Uhum. Saves do MDK, saves de... Sabe, tipo... eu lembro que eu pegava o save da última fase e salvava, porque eu achava aquilo muito importante. Se bobear, já tinha apagado com o tempo mesmo, né? Esses saves. Especialmente os flops, não, eles aguentavam muito pouco. Onde você vai enfiar um disquete? Não existe mais drive. O meu não tem nem mais do pequenininho, faz muito tempo. Tem muita gente... Eu acredito que pode ter alguns ouvintes nossos que não tem a mínima ideia do que é disquete. Nem faz mais sentido muito ter um computador com uma entrada pra CD e DVD, eu acho. Eu não coloco mais CD no computador. Não uso mais. Tipo, talvez Blu-ray, mas mesmo assim... A mídia física tá fadada a pelo menos os computadores, tipo... E é engraçado, né? Porque teve uma época que você não conseguia ver nada de novo no seu computador se não fosse um CD ou um disquete. Não, e eu lembro que a primeira vez que eu peguei num CD foram esses de jogos. Meus pais já tinham um CD player de música, que só rodava a trilha sonora do guarda-costas, que minha mãe ouvia 24 horas por dia. E se você tentava colocar um CD de música e ouvia a primeira fase, ficava... Cuidado com as explosões. Não, isso aí é do Alone in the Dark 3. A gente tem que trazer esse... Não, mas eu pegava direto no podcast. Eu pegava direto CD do PlayStation 1 que eu tinha. Que a faixa, colocava, a faixa 1 era o jogo. Colocava no rádio, né? No toca CD lá. E a primeira era... É horrível. É que eu lembro de quando eu pegava o CD. Aí você avançava e dava pra ouvir as músicas do jogo. As faixas. Parecia que eu tava pegando uma pedra preciosa. Porque você não pode encostar embaixo, senão já era o CD. Pegava com cuidado nas extremidades e a minha mão era muito pequena pra conseguir segurar o furo do meio e o negócio. Eu esticava muito. Minha mão é pequena até hoje. Mas, tipo, eu esticava muito. É verdade, gente. Eu esticava muito os dedos pra conseguir. Doía a mão pra eu segurar daquele jeito, mas eu queria segurar com toda a precisão do mundo pra não encostar nunca nenhum dedo embaixo. Era muito esquisito. Aconteceu, então, mas é engraçado, porque havia toda uma cultura. Mística. Havia uma mística em volta daquela máquina maldita. Eu aprendi desde criança que era um pouco exagerado isso, porque eu tinha um amigo que era justamente o meu amigo que influenciou meu pai a comprar um computador, que eu ia na casa dele quando era criança e jogava SimCity e outros jogos que meu pai achava importante pra mim, pra crescer jogando esse tipo de jogo. E daí, na casa dele, era uma casa assim, espalhada com CDs. Eles eram muito relaxados, sabe? Tipo, tudo era muito sujo e eles esbanjavam muito. Era uma casa muito grande, mas com muita coisa espalhada e a mãe não dava conta. E todo mundo, o pai e os filhos, que eram dois, eles eram muito relaxados. Era engraçado. Tipo, eu lembro de ter encontrado potes de iogurte atrás da TV. Sabe? E o irmão mais novo dele, o Daniel, são esses moleques que sempre são os primeiros a ter Cavaleiros do Zodíaco e eles quebram e não ligam, né? Isso fica... Mas eu queria tudo pra um carro. Como é que você perdeu o capacete dele? Como? Como você não conta todas as peças todos os dias antes de guardar? Era... Não, esse garoto, uma das brincadeiras dele, que eu me lembro de uma vez que eu tava lá, eu sempre ia lá todo domingo, a gente ficava jogando e tal. Uma das brincadeiras dele era pegar uma bicicleta dele, que ele dizia não usar mais, e jogar pela escada. E a bicicleta rodava. Rolava, tipo, uns dois andares de escada. E ele... sabe, completamente retardado. E a gente jogando, tipo, Sim Tower no computador, eu adorava aquele jogo. E os CDs na casa deles eram destruidíssimos. E alguns não rodavam, outros rodavam. Mas era meio que... Eu sabia que tinha um... Sabe, tipo, não era tão exagerado. Não, um dia que um dia que um amigo meu falou que lavava o CD dele, eu... Que? Ah, eu tinha um limpa-CD, que era um negócio que você aplicava um... Não, mas ele falava, eu juro, eu lembro disso até hoje. Ele falou que ele ia me passar um jogo de PS1 e... Nossa, qual que era? Acho que era o primeiro Dino Crisis, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele colocou o CD dele, ele falou, não, vou copiar pra você. Aí ele colocou o CD dele lá, aí tipo, putz, não tá lendo, peraí. Aí ele primeiro passou na camiseta, que meu Deus do céu, o que você tá fazendo? E aí ele foi, colocou de novo, não funcionou, ele... Foi, virou assim, foi pra pia e começou a lavar o CD. Oh, meu Deus! Lavar com bucha. Você tá apagando o jogo! E aí, tipo... E aí, não, ele colocou e funcionou. Aí eu fiquei... Nossa, depois daquele dia, meus CDs de PS1 viraram lixo. Falei, foda-se. É, mas eu lembro pega, gira no pinto, foda-se. Ah, tá. Eu lembro que a minha cópia do Twin Cities Odyssey em CD, que eu ganhei, eu acho, em 98, quando eu fiz aniversário, foi, tipo, sei lá, uma das melhores escolhas que eu já poderia ter feito de presente de aniversário. Vinha, tipo... teve um lançamento aqui no Brasil, era um jogo que vinha legendas em português, manual em português. E ele vinha com um encartezinho que, supostamente, você poderia colocar o CD lá dentro, que era, tipo, um encartezinho de meio que um... de papel, sabe? Uhum. Tipo, e você colocava lá dentro. Era muito... sabe, um atrito que rolava meio tenso ali. E daí eu lembro que eu tentei encaixar e não ia. Eu ficava, entra CD, sabe, tipo, enfiando o negócio lá dentro. E daí quando eu percebi que o negócio de fato veio mal projetado, que não encaixava, sabe, tipo, eu tirei e olhei, tava tipo riscado. E eu fiquei, não, estraguei meu jogo novo. Mas ele não estragou, sabe, tipo, ele, na verdade, ele teve um risco depois que eu acabava pulando as músicas no jogo, sabe. Mas esses são riscos bem, bem severos. Acho que foi um desses riscos. Eu lembro que eu fiquei muito magoado quando eu percebi que as músicas no jogo pulavam. Tipo, as músicas do meu jogo favorito pulavam pra sempre. E aí, não sei, assim, as memórias começam a se misturar um pouco, que já tá começando a fazer muito tempo que isso aconteceu. Mas que doa a realização disso. Mas eu falei, eu lembro que meu pai se interessou muito rápido. Porque meu pai jogava muito videogame. Ele era muito comum. Eu tinha um pouco de inveja disso. Era muito comum, era muito comum na época do Nintendinho eu acordar e meu pai tá, tipo, eu acordava só de madrugada pra fazer xixi, e era, sei lá, 5 da manhã, e eu vi uma luz azul vindo da salinha, e aí, tipo, tava meu pai jogando Contra, e ele ia acordar em 2 horas pra ir trabalhar. E, tipo, a gente só terminou Contra porque ele sabia o ponto do Contra 2, ele sabia o ponto na maioria dos chefes pra você nunca tomar nenhum tiro e ficar parado atirando, coisas assim. Mas, e aí ele começou a se interessar muito, muito pros jogos. E aí, como você aconteceu também, Henrique, a gente tinha muita loja de PC, e era muito fascinante, porque jogos de PC... Lojas de PC, eu lembro que quando abriu a primeira em Mococa, tipo, eu lembro que eu era muito retardado, cara, eu tenho muita vergonha disso até hoje, que eu vi um manche de jogo de avião. Sim, aqueles joysticks eram incríveis. Ah, eu tinha um, mas eu não usava, incrível. Eu achava horrível. Eu tenho um que, tipo, não tem nem mais entrada pra... E aí eu achava incrível, meu Deus, eu preciso disso, mas eu não tenho computador... Aí a lógica da minha cabeça foi, eu vou dar de presente de aniversário para o meu pai. E aí quando eu for para São Paulo visitar ele, eu vou poder jogar nisso. Uhum. E aí eu fui, eu fiquei assim, eu ligava pro meu pai, pai, me manda dinheiro, eu vou comprar um presente pra você. Então, eu tava pedindo dinheiro pro meu pai. Pra comprar um presente que ele não queria. Pra comprar um presente que ele não ia usar, pra que quando eu viesse pra São Paulo, coisa que não acontecia muito. Nossa, mas isso era muito pequenininho, porque sua mãe era viva, então. Não, Ah, tá, você tava morando com seus avós. É, porque eu tava morando com meus avós já. Mas, tipo, já, acho que eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. E então... Não, era muito pequenininho. Na minha cabeça fazia total sentido. Meu pai me dar dinheiro pra comprar o controle pra ele, pra quando eu viesse pra São Paulo jogar com aquele controle. Mas eu queria dizer que, assim, o que havia de muito fascinante, e pelo menos aqui em São Paulo, a Plug Use na Raposo Tavares veio um pouco depois, mas tinha uma loja de PC no subsolo do Shopping Eldorado, que era incrível. Eu lembro de umas existe lojas... Existe uma loja ainda até hoje, não é a mesma? Ah, de PC? É que era no subsolo, naquela parte mais baixa. Tem uma baixa, Z Games, né? Lá, mas eu não sei se tem uma loja de PC. Lá. Não. Tinha umas lojas no Shopping Center Norte de PC, que eram muito fodas, e essas menorzinhas espalhadas por aqui e ali. O que acontecia nessas lojas de PC, que talvez pessoas ouvindo não nunca tenham pego isso, é que, assim, jogos de PC tinham uma proeminência muito grande nos anos 80, mesmo quando o suposto crash da indústria dos videogames aconteceu, o mercado de PC existia de maneira saudável. Só que você não tinha publicações e veículos dedicados a esses jogos. Aqui no Brasil, pelo menos. Não, mesmo lá fora, eles eram misturados, da mesma maneira nas revistas, eram publicações que falavam de coisas mais técnicas de PC, ou na parte de tecnologia, assim por diante. E aí criou-se uma tática pra você conseguir atrair o consumidor, que era fazer caixas Vamos fazer a caixa mais espalhafatosa. E chamativas. E a coisa é que isso permaneceu como uma cultura, eu acho que até a distribuição digital... As caixas do WoW sempre foram enormes. Mas até a distribuição digital meio que... É que tudo bem que o mercado de PC perdeu sua relevância no começo dos anos 2000. A Maya, eu acho que ela tem uma caixa do primeiro Diablo, que é muito foda. Sim, que você abria. A caixa do Diablo 2. Eu tenho. Não, a do 1 também abria. Do 1? É. Sério? E essa é uma pena, é daquelas coisas, meus pais jogaram fora todas as minhas caixas. Nossa, eu não deixei. Eu tenho uma caixa cheia de caixas. Eu não queria, mas eles, ocupa espaço, você nunca vai ligar pra isso, e aí eu... Sim, eu tinha a caixa em forma de triângulo, dei o detento. E eu não tenho mais, foi pro lixo. Caralho. Caralho. Nossa, era muito raridade. Mas então, e aí, as caixas eram incríveis. Elas tinham formatos diferentes, elas tinham cores diferentes. Eu acho que a última set é uma caixa toda preta. Chama, acho que, The Black Gate o jogo, se eu não me engano. É uma caixa incrível, porque você olha, é só um dominó preto na prateleira da loja. E era tipo... E aí você fica, cara, que aquilo tava te chamando, exatamente. Eu preciso saber o que é isso. Você não tinha escolha, aquilo te agarrava e você ia em direção àquilo. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito triste que foi perdida com os jogos, porque mesmo os jogos antigos, eles tinham aquela coisa quase meio pulp, quando você olha, sei lá, a capa de Golden Axe, por exemplo, que não tem nada a ver com o jogo, mas é ridiculamente linda aquela capa, com os caras bombados e as mulheres peitudas. Tem um trabalho de design de embalagem ali mesmo, sabe? Teve um jogo que eu comprei pela caixa, sabe? Que de vez em quando, tipo, o Twin Cities Odyssey foi uma dessas ocasiões. Meu pai me levava, tipo, ele tinha no mercado, no shopping, e era meu aniversário, eu falava, vai, escolhe um jogo, sabe? Era sempre um jogo, porque ele sabia que eu gostava, e enfim. E daí, uma dessas vezes... Do que eu mendigando um Spectre pro meu pai, ele me dando errado. E daí teve uma vez que eu olhei, tipo, tinha lá aquela prateleira cheia de caixas enormes e eu ficava fascinado, sabe, olhando com os olhinhos brilhando cada caixa. E daí eu vi uma caixa que se destacava muito, que era de um jogo chamado Page Master. Eu tenho essa caixa. Que essa caixa é linda, é tipo uma das melhores embalagens que eu já vi, tipo, pra um videogame. Só que esse jogo, pra quem não sabe, é o jogo baseado naquele filme com o Macaulay Culkin, que ele é desenho animado e tem três livros que vão seguindo, e o inimigo é o Dr. Jekyll. Ou Mr. Hyde. Não, Mr. Hyde, né? Tem o Mr. Hyde. Não, mas o vilão é o Mr. Hyde. O Mr. Hyde é o que é o monstro que ele vira, né? Sim. Dr. Jekyll é o médico, o Mr. Hyde é o monstro. É que, na verdade, no jogo você tem o terror, fantasia e são os livros que te ajudam. Só que o vilão é o Mr. Hyde sempre. Ele que às vezes você clica e pum, ele aparece e te ataca e você perde uma vida. Ah, é verdade. E eu nunca vou esquecer a porra da esfinge que fica... qual é a coisa que está no começo da era, no fim da eternidade e onde toda a época porque se inicia. Isso é a letra E, é óbvio que é a letra E. Só que você tem que achar a porra da letra E, entregar, e você fica, é óbvio que é a letra E, eu não sou retardado, eu sei, mano, que é isso, mas você não tinha como responder. O áudio era bugado, cortava toda hora o áudio dessa. Não, na verdade, assim, eu lembro que eu joguei esse jogo e peguei depois... Não, na verdade eu vi o filme, depois joguei o jogo, mas depois eu vi o filme de novo pra ver como que o jogo se encaixava, como ele aproveitava aquele conteúdo do filme. E, meu, é muito escroto, sabe? Tipo, tem uma cena, por exemplo, do filme que é uma câmera indo em direção a... É na parte de fantasia, que eu acho que era, tipo, uma Grécia antiga, e tem, tipo, um homem com pernas de cabra tocando uma flautinha, sabe? E era só um detalhe no filme, sabe? Tipo, ele aparecia durante 2 segundos numa cena que a câmera tava passando, sabe? Era aí só um detalhe no clica cenário. Nele, ele vira o Mr. Hyde te mata, não é então, isso? Então, mas aí que tá. No filme, ele era só um pequeno detalhe, não era um personagem. Eles pegaram isso e colocaram no jogo, ele virou um personagem com um loopzinho de uma animação quebrada, que era o tempo que ele aparecia no filme, sabe? E sim, era tipo, era uma coisa incrível. Você clicava e morria. Ele falava, você está cansado, deite-se na grama para refazer as forças. Era em português o jogo e ele tinha sotaque. E daí, tipo, se você desse sim, que você respondia sim ou não no jogo, você morria. Era um jogo jogos, muito ruim. Ele tinha um Kid Sierra em que... você podia morrer, mas de maneira inesperada. E eu acho que isso foi... acho que foi essa época também que você criou as facções distintas, em que eu conheço muitas pessoas que amam os jogos da Sierra. Tipo, seus King's Quest, seus Space Quest. Eu adorava isso. Eu sempre fui pelo caminho do LucasArts. Eu sempre achei uma merda morrer em point and click. É que a Sierra, ela meio que praticamente criou o point and click, sabe? Tipo, a Roberta Williams com aquele house, eu não lembro qual que era, mas era tipo de uma mansão mal assombrada, que era de texto ainda. E daí, tipo, veio o King's Quest. É que veio antes, né? O Zork veio antes, né? Porque o Zork foi o que inspirou. Mas ela. É que eles começaram com a parte gráfica dos Adventures. Ela que transformou um jogo que era antes era um gênero que era só texto em um jogo visual, né? Mas eu acho que especificamente ela jogou Zork, adorou, falou pro marido que adorou, largou o emprego, ela começou a desenhar e ela criava, tipo, os textos, as opções e os caminhos e o marido programava. E ela que fazia, tipo, o jogo inteiro em papel. Animal, e... Então, mas o que época do... maravilhosa, né? E vendia os jogos em saquinho de plástico com manual e um disquete nas lojas. Mas o Page Master, tipo, tinha uma embalagem que era, tipo, simulava um livro, né? Era lindo. Alguém faz parecia... isso, shooter pra fora do estabelecimento. Parecia um livro com uma capa roxa e você abria, tipo, tinha uma parte que simulava páginas desse livro nas beiradas. E daí, tipo, você abria, tipo, a capa, digamos. Tinha um jogo lá dentro. Tinha um disquinho largado lá dentro, né? E tinha, tipo, sei lá, tipo, simulando papel, como se fosse um livro. Era muito bonita a embalagem. E o próprio encarte do CD, que era um negocinho que abria em dois, que eram dois CDs o jogo, tinha uma arte mó bonita, era muito bem cuidado. É, tinha... Acho que da mesma forma como, sabe, vinil tinha uma arte toda especial que fazia com que o ato de você ouvir o disco fosse diferente e foi perdido com CD e agora nem existe mais com distribuição digital. Tipo, eu não consigo nem lembrar das capas dos últimos álbuns que eu comprei. Eu não consigo mais lembrar a letra de música. Né? Porque como vinha o encarte, às vezes você pegava e acompanhava. Eu pegava, eu acompanhava. As caixas de jogos eram pensadas e os manuais eram uns calhamaços que você desse na cabeça de alguém com aquilo você matava a pessoa. Eram uns manuais gigantescos, eram maiores dos que os livros que eu lia na época, sabe? Era legal porque eu lembro, tipo, de comprar ou ganhar o Diablo 2. Diablo 2 eu comprei com, tipo, mesada. E daí, tipo, eu levava pra escola o manual, porque, tipo, eu queria muito estar na vibe do jogo, sabe? Então eu levava um pouquinho do jogo pra mim na escola e ficava lendo sobre história, os itens, e eu descobria coisa, sabe? Tipo, que, porque só você jogando naquela época, você acabava deixando muita coisa pra trás, porque os jogos não eram tão intuitivos ou não tinham essa coisa de tutorial, sabe? Então o manual meio que... Não, era muito normal você não ter... Sei lá, eu lembro que pra gente descobrir que a gente tinha que apertar Ctrl-C pra sair dos jogos do LucasArts, a gente também dava pra F1 também, mas era tipo um comando que não era óbvio pra gente, não tinha nenhuma lógica explícita de esse é o comando que você tem que apertar pra poder sair desse jogo. Mas aí eu lembro que a gente começou, tipo, alguém no trabalho arranjou pro meu pai um desses CDs que eram cheios de shareware ou demos, isso depois de alguém dar os disquetes pra ele com Doom, e Doom era... É engraçado, eu achava Doom incrível, mas nunca foi a revelação pra mim que foi pra algumas pessoas. Doom 2 foi incrível pra mim. Eu gostava, mas não foi, sabe, minha cabeça. Foi mais quando a gente jogou num desses CDs de demo um pedacinho do Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Aí meu pai falou, ok, vamos comprar esse jogo pra ver o que é inteiro. E aí era muito bom, porque todas as noites meu pai chegava do trabalho, sentava no computador, eu, ele e meu irmão, a gente jantava no computador e ficava jogando Indiana Jones até dormir, tentando resolver os enigmas. E tipo, a gente terminou fazendo a primeira vez com o caminho com a Sofia Hapgood, depois o caminho só na porrada e depois o caminho sozinho pensando, tipo, pirando. E foi isso que me fez aprender inglês muito, porque meu pai ficava traduzindo todos os textos e, tipo, se associava a palavra em português. Legal. E foi muito foda. E já tinha uma coisa meio mágica nesses jogos, porque eles eram charmosos, eu já joguei a versão de CD-ROM, então já tinha a voz nos personagens, já tinha aquela música em MIDI. Eu acho música em MIDI incrível, eu adoro. Eu acho que tem um charme completamente diferente de música orquestrada, que eu acho que ela tem seu uso até hoje. É, porque, tipo, é uma música eletrônica muito rudimentar, né? Só que, tipo, é diferente do chiptune, por exemplo, sabe? Tipo, do chip de áudio de consoles. E MIDI também, MIDI, chiptune, todas essas músicas mais simples, elas são muito mais focadas na melodia, né? Tipo, naquela... No tema da parada, não é, tipo, não é a ambientação e os carambas. E eu lembro que, assim, tinha uma coisa... O início do Indiana Jones, por exemplo, a gente travou muito rápido. No primeiro puzzlezinho do jogo, em que você tem que perguntar pro papagaio qual é a tribo esquecida pra poder responder pro cara e pra entrar no templo, a gente demorou, acho que, faz uns 2-3 dias. E não tinha onde consultar. Só que a gente não se sentia frustrado por causa disso. Porque hoje em dia, você tá 2 horas travado, porra, você vai escrever walkthrough no Google e descobrir como passar daquela porra na hora. Eu lembro que era muito através do boca a boca, sabe? Eu jogava, tipo, o Monkey Island. Só que a gente não conhecia ninguém que jogava aquele jogo. Não, éramos só nós três. Só que era muito... E aí, esses jogos, eles passavam uma sensação... Mas não virava uma bagunça de clica aqui, clica lá. Sim, eventualmente você começava a tentar clicar tudo, usar todos os itens em todo lugar e tal. Mas era uma sensação que, assim, de repente o jogo travou. A gente conhecia os 3-4 cenários diferentes que a gente podia ver. Volta e meia, a gente rejogava o comecinho do jogo pra poder ver os cenários que ficaram pra trás que não podiam ser visitados novamente. Só que isso criou, e eu acho que da mesma maneira o seu amor com coisa de física nisso vem o meu amor pra esses jogos. Mas eu você começa a indagar e viajar sobre quais outros cenários que você vai encontrar, quais outros personagens que você vai ver, como você vai encontrar aquela solução. E eu lembro que eu ia dormir pensando nas várias soluções possíveis pra acordar e tentar executá-las no jogo e tal. E eu acho que esse tipo de magia que existia nesses jogos era... É uma coisa que você não vê com frequência, nem mesmo mais nos point and clicks atuais, em que você começa a ficar, tipo, imaginando o que tem atrás daquela montanha que tá desenhada ali no fundo. Você começa a prestar atenção nos vários detalhes que compõem aquele cenário, que tornam ele muito agradável aos olhos, mas que não tem relevância nenhuma pra mecânica em si. Você começa a querer esticar sua tela e abrir ela pra ver o que as bordas dela estão escondendo pra além daquela rua e além daquela porta. É que eu acho que esses jogos, eles deixam uma lacuna, assim, sabe? Tipo, tem muito... Não é... Você não pode acessar tudo, você não pode ver tudo. É um jogo tão limitado que, na verdade, você acaba imaginando o resto dele, sabe? Enquanto que os jogos atuais, eles tentam ser tão grandes e explicar tudo, deixar tudo tão aberto, e você tem interação com tudo, você pode... Sabe, tipo, que... E perde, eu acho que o 3D acaba eliminando muito dessa coisa da... da expressão do artista que criou aquele cenário, aquelas animações, sabe? Então, tem, é uma outra coisa, é muito diferente. É diferente. E aí eu lembro que os três saíram completamente apaixonados por esse jogo e tava perto do Natal, calhou perto do Natal. E a LucasArts já tinha lançado uma parte dos seus jogos mais clássicos, eles só estavam meio que reaparecendo em CD-ROM, sei lá, com os ícones dos itens em desenho em vez de texto, com áudio, música, com áudio e tal. Falado. Então foi um Natal em que meu pai se deu de presente e pra mim e pro meu irmão, veio o Ilha dos Macacos, o Segredo da Ilha dos Macacos, o Saint Max Hit the Road, o Day of the Tentacle. Gente, todos os jogos da LucasArts. O The Dig. Já existia aquele pacote que vinha com todos os jogos. Ah, é verdade, da Brasoft. Tá, eu não foi esse, ele comprou tudo separado nas caixas. É. O The Dig, e eu tô esquecendo de mais algum, eu acho que era mais esse. E aí, cara... O Full Throttle. O Full Throttle eu tinha comprado separado. Nossa, o Full Throttle pra mim foi o melhor adventure dessa época. Ah, eu adoro, mas eu achava ele meio fácil demais e... Ele é meio curto. Fácil, mas é que ele... Eu ficava encantado com aquelas animações. É. Era um jogo que tinha animações 3D. Aquele céu, aquelas nuvens, com aquele céu meio vermelho, aquilo eu acho muito foda. Mas eu lembro que assim, foi, a gente ligou o Ilha dos Macacos, e aí você tem aquela ilha que aparece escrito em cima, né, tipo The Secret of Monkey Island. E era em português? Eu jogava em espanhol. Mas eles foram lançados em português, todos eles. O Full Throttle sim, o The Dig sim, Saint Max não, Ilha dos Macacos não, e Indiana Jones não. Pelo menos nessa época, não sei. Mas aí, tipo, começa com aquela, eu não sei se é um xilofonezinho ou um midi de xilofonezinho, sabe? E aí, tipo, aparece o título e... É muito nostálgico, né? Quem jogou fica tão marcado. Tanto é que até hoje os jogos fazem isso, né? Porque é muito nostálgico. E eu não sei dizer, sabe, na hora que apareceu esse título, começou essa música, eu tava sentado, sabe quando você tem aquele momento e você fala, ok, fodeu, nunca mais vai ser a mesma coisa de novo. Eu como todas as coisas que eu gosto muito, muito, muito, bateu um sentimento de tristeza tão grande na hora. Eu não sei, você tem todas as coisas que eu amo muito me causam uma tristeza... Porque você sabe que vai acabar. Infinita. E porque, tipo, parece que de repente você sente o quão limitado você é e o quão longe daquilo você tá, assim, e... Esse jogo foi meio que um turning point total. Foi tipo, ok, eu amo isso aqui demais pra poder largar de qualquer maneira. E, cara, a semana seguinte jogando o Ilha dos Macacos, e foi o mesmo esquema. Pra chegar no trabalho, os três no computador, prato na mão, comendo, jogando esses jogos. O que sua mãe pensava disso? Ah, ela gostava que a gente tava passando tempo junto. E a gente se divertia muito. E meu pai via uma coisa educativa nesses jogos. Porque ele gostava do fato de que você tinha que pensar pra resolver as coisas. Ele gostava do fato de que a gente, sabe, no terceiro jogo, a gente tava começando a ler algumas frases em inglês sozinho. Porque a coisa assim, os jogos, se você sabe o que fazer, são curtos. Mas a gente ficava travado e repetia falas e falas e falas e falas. E você começa a, tipo, ler só. Ah, não, pra ele tá falando isso. Ele, não, é isso mesmo, parabéns. E ele gostava de ver esse desenvolvimento e tal. E tinha uma coisa muito legal de você ter travado 2 dias no mesmo ponto. E aí, tipo, você pensava na solução e. Ok, solução. Animal. Muito gratificante. Todo esse lugar, não, vamos olhar tudo em volta. Olha todos os itens, tenta usar tudo. Era fica muito em gostoso. Tudo, tipo, eu me lembro. Lupa em tudo. Foram eu semanas incríveis. Do Twin Cities Odyssey, que é um jogo muito grande. É tipo um. Eu já dei essa descrição outras vezes no podcast, que pra mim é tipo um Zelda com Mass Effect, sabe, porque é justamente pro ser interplanetário e um jogo muito grande. E eu lembro que eu levei... percebi agora? Eu tô com duas meias diferentes. Não, mas elas são bem parecidas. É tudo branca, vai. Não, mas uma vem até aqui, a outra, isso aqui. Ah, pelo menos você não tá... Mas é da mesma marca, as duas. Não. Ah, não? Isso aqui é Nike, isso aqui é de uma marca genérica. É pra imitar tipo, Nike. O Twin Cities Odyssey eu levei 2 meses pra terminar. Justamente porque eu travava, eu ficava explorando muita coisa. E é um jogo cheio de detalhes, sabe? Tipo, você conversa com muita gente e tem voz, sabe? Tipo, tem muita coisa a ser descoberta nesse jogo. E eu lembro que eu emprestei uma vez pra um amigo meu, tipo, super empolgado. Cara, esse é o melhor jogo do mundo. Eu levei 2 meses. É um jogo muito, muito, muito grande, sabe? Tipo, eu achava que era um absurdo, sabe? Tipo, era muito, realmente muito grande. Sabe, tipo, em termos de horas de jogo, pra mim era 200 horas, sabe? E ele terminou em um dia. Ah, chegou... dava pra terminar nesse tempo, assim? Dava. E ele chegou, só que ele chegou pra mim no dia seguinte. Não, acho que foram 2 dias. Ele chegou pra mim, devolveu o CD. Então, eu terminei o seu jogo. É muito bom. Eu olhei a cara dele, ele tava com umas olheiras enormes, sabe? Ok, ele falou que ele não conseguiu largar. Ele parou a noite jogando, sabe? Ok, não, eu achei que seria decepcionante. Não, ele gostou muito. Não, eu fiquei muito chocado, sabe? Tipo, cara, você vai morrer. Tipo, destruir essa pessoa. E eu tenho uns point and clicks dessa época que eu sinto que são... Porque point and click durante um tempo era quase como se fosse o que shooter. Eu já não sei dizer se é o que shooter hoje em dia, mas é o que era há 3 anos, mais ou menos, em que... Saía muito. Saía muito e eles eram esquecidos, do tipo Flight of the Amazon Queen. Era um jogo mó legal. E... eu joguei esse jogo no emulador do Scum, que era a engine lá. pro DS. Ah, tá. Foi, tipo, uma coisa muito diferente, sabe? Tipo, eu tô jogando um jogo de PC no DS. Fight of the Amazon Queen, o Mestre das Dimensões. Ó, só sei que dessa época eu joguei Pantera Cor-de-Rosa, Passa Pantera. Mas esse jogo era muito legal. Era animal. Era, as animações eram lindas, era, tinha... A dublagem do desenho. A dublagem era muito boa. E era, tipo, um adventure muito bem feitinho, sabe? Ele não era tão difícil quanto os jogos da LucasArts, mas era muito legal e era educativo, porque você ia pros países, você conhecia as culturas. Era muito legal. Era muito fofo. Eu lembro que esse jogo saiu em revista também, que acabou popularizando ele bastante. Qual que era o nome daquele de... Era Outlaw? Outlaw, da LucasArts também. Eu jogava no Shareware, eu jogava a primeira fase daquilo, tipo, quase todo dia. Era engraçado, né? Tipo, sei lá, eu tinha um CD que era Big Max, que eu acho que era da revista Big Max, que vinha CD, enfim. E tinha, tipo, 300 demos, 300 Shareware. E eu lembro que aquilo durou muito tempo. Muito. Porque todo dia eu ia lá e descobria alguma coisa nova, um joguinho novo. E assim, às vezes eram jogos horrorosos, mas tinha... Muitas vezes eram jogos horrorosos. A maioria das vezes, eu diria. Mas é que você não tinha também uns eles jogos... Eles eram muito diferentes uns dos outros e tinha umas coisas muito obscuras, muito estranhas, sabe? Tipo, que acabava sendo legal descobrir aquilo, sabe? E você não tinha alguns jogos shareware que eram tão difíceis e tão complicados que eu nem sequer conseguia chegar no final da porção shareware deles. Tipo, eu tenho Jewel of the Jungle por causa disso, que é um jogo da Epic, se eu não me engano. É um Sim. dos primeiros jogos da Epic. Era um plataforma. Um plataforma horrível. Uma porcaria aquele jogo. Mas era tipo, eu nunca nem terminei o shareware, porque era muito, muito difícil. Eu não tinha vontade de continuar seguindo em frente. Eu lembro, tipo, Jazz Jack Rabbit, eu jogava shareware infinitamente. Eu lembro das músicas até hoje, sabe? Tipo, e depois quando eu consegui pegar uma versão completa que copiaram pra mim, eu fiquei muito, uou, sabe? Finalmente, depois de muitos anos jogando só as mesmas três fases iniciais do jogo que era o shareware. Sabe, tipo, tinha vários jogos marcantes, sabe? Tipo, Tyrion, que também é da... Nossa, são três jogos da Epic. O Jill, o Jazz Jack Rabbit e o Tyrion, que era de novinho. Mas, eu não sei, tipo, e era um modelo mó interessante, né? Porque eu acho que era justamente shareware, sabe? Compartilhamento. E era, as pessoas sabiam que as pessoas passavam pros outros. Sim, era se adaptando ao modelo. Ideia, que... Né? Apesar que, eu falei, eu nunca tive tanto isso. Era muito mais, a gente entrava em loja e arriscava. Porque os jogos de PC não eram tão caros. Eles já eram, em relação aos jogos de consoles, né? Já eram mais baratos. E como tinha o lançamento oficial no Brasil, você tinha... Parece que você tinha um contato oficial melhor, sabe? Tipo, tinha propaganda, às vezes, em revista. Tinha a caixa. Era em português, sabe? Sim. Tipo, era muito mais assim. Pô, eu falei, foi assim, eu comprei Heroes of Might and Magic chutando total. E, porra, os melhores jogos que eu joguei até hoje, Heroes of Might and Magic é incrível. Comprei Lords of the Realm 2, assim, também. É um dos piores jogos que eu joguei até hoje. Ou melhor, eu nem sei se eu posso dizer isso com segurança, porque eu nunca entendi como jogar aquele jogo. Lords of the Realm, eu me lembro desse nome. Mas comprei Theme Hospital no chute, foi incrível. Apesar que o chute também levava coisas como jogar na casa do amigo SimCity 2000 e eu preciso desse jogo. Aí na loja, ok, SimCity, aí você chega em casa, eu comprei o primeiro. Não, 2000. Nossa, o primeiro eu achava tão ruim. Era horrível. Era porque é antigo. E tinha aquele filho da puta que você não podia diminuir nunca das ruas. Ele sempre te xingava e começava a quebrar. Se bem que isso no 2000 também tá lá. Eu gostava muito de algumas... tinha umas técnicas diferentes de fazer jogos nessa época, porque você não podia... Às vezes você não tinha processamento pra você criar os jogos, cenários e 3D em tempo real. Então era explorado possibilidades diferentes, que era o FMV, que era... você tinha uma coisa muito legal, por exemplo, no Mega Race, que eu achava muito fascinante aquilo, que era um vídeo, basicamente, pré-renderizado como se fosse uma câmera que fosse passando por toda a pista, e os carrinhos eram as únicas coisas ali que eram os sprites 2D. Eles ficavam parados. Eles ficavam basicamente parados, né, já davam uns trancos, tinham as animações de fazendo as curvas, mas era basicamente, tipo, quando você estava muito rápido com o carrinho, era o vídeo correndo acelerado, em fast forward. E era só a pista e quando mexendo. Você freava, tipo, era o vídeo diminuindo o frame, sabe? Era uma solução muito legal. E o efeito era, pra época, bom? Era muito bom, porque você, as pessoas falavam, uou, que gráficos incríveis. Claro, é um vídeo, sabe? Não, o jogo em si era muito legal, sabe? E nessas lojas, na época do boom da FMV, era... Tipo, a gente, claro, na época a gente não sabia ainda que todos esses jogos eram uma merda, basicamente. Ah, meu, mas tinha cara, jogos muito bons. Eu vou dizer assim, o Gabriel Knight 2. Ok, Gabriel Knight eu nunca cheguei depois dele, mas sabe, Fantasmagoria, ele teve sua importância. É uma porcaria aquele jogo. E sabe que a Roberta Williams, de todos os jogos que ela trabalhou, ela fala que é o favorito dela. É muito simples, é muito, muito simples, não tem desafio nenhum. O único desafio naquele jogo é você examinar um item que você tem que apertar um botão e sair uma faca dele no comecinho. Fora isso, é só você, tipo, chegar em salas aleatórias, encontrar o que você tem que mexer lá e a história segue em frente. Aquele é quase que eu acho que uma proposta de filme interativo mesmo, mais filme interativo do que de filme. Acho que é The Ripper que tem o Christopher Walken. Ah, você falou disso. A pior atuação da vida dele. E aí até começa tocando Blue Oyster Cult nesse jogo. Fear the Reaper. Tinha aquele com o Dennis Hopper, eu acho que era Black Dahlia. Tinha uns jogos FMV com atores. Dennis Hopper, sério? É. Tinha o do Frankenstein com o... Ah, o Tim Curry. Eu com tinha esse jogo. Nossa, muito, era muito ruim. Tinha do meu Deus, do Skywalker. Qual que é o nome dele? Ah, o X-Wing? Não, é o Rebel Assault. Não, mas o Mark Hamill tava no... Mark Hamill. Ele não tava... Ele tava no Wing Commander, perdão. Wing Commander. Ele tava no Wing... Acho que no 2 ou no 3, não sei. Esse eu lembro de alguém jogando na minha aula de computação. O Rebel Assault 2 tinha umas técnicas muito legais de vídeo, que eu, até hoje eu não... Na verdade, eu imagino. Mas era tipo... Imagina um vídeo rodando, igual no Mega Race, uma câmera passando, sei lá, por... uma chuva de asteroides, sabe? Tipo, uhum. Chuva de asteroides não, mas um campo de asteroides. É, só que a tela que você tem, ela pega só um pedaço desse vídeo completo. Tipo, é um vídeo de uma resolução de 2000 por 1500, só que a tela tem 640 por 480. Imagina isso. Aí você meio que... E você meio que, quando você vai pra cima e pra baixo com a nave, você passa por as diferentes áreas do vídeo. Era uma coisa louca. Eu não entendia como aquilo funcionava e como era tudo tão perfeito e bonito, sabe? E depois de muito tempo pensando e vendo vídeos no YouTube, eu saquei como funcionava aquela tecnologia, que era uma tecnologia da LucasArts, que ela mesma tinha criado, acho que uma ViMagic, não sei, alguma coisa assim, para esses jogos, que envolvia justamente vídeo e era uma alternativa para essa coisa de te dar uma liberdade dentro de jogos com uma qualidade gráfica superior, mas que não fosse só um vídeo passando linear, sabe? Era muito interessante, tinha umas coisas muito legais. Não, e FMV, ele eu gostaria que ele voltasse, mas eu gostaria que ele voltasse... Voltasse do jeito certo, que é entendendo só um se pouco... Estúpido. Mas só entendendo um pouco, não completamente. É, porque se ele entender completamente, ele pode partir pra direção errada. Sim. Porque tinha um potencial interessante ali. Eles só nunca conseguiram... Eles esqueceram na parte de fazer bons jogos, mas... Ah, eu sei que, tipo, as últimas tentativas de se colocar vídeo em jogos foram, tipo, execradas, sabe? Tipo, Command Conquer, que sempre teve a tradição de ter vídeos com atores reais. Os últimos foram, tipo, mano... Esquece isso. Mas cara, justamente porque eles começaram a tentar se auto-ironizar, porque antes eram ruins de maneira sem querer. Mas é, Command Conquer, eu tenho só o primeiro, eu nunca cheguei a jogar direito o Red Alert, mas eu adorava. Nossa, o Red primeiro Alert era incrível. Conquer. Porque a ideia do Red Alert era muito legal, porque tipo, era como se fosse uma história paralela. Que é quando onde, Einstein... O Einstein, ele... Volta um tempo e mata o Hitler? Não. É alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas é... Você tá falando sério? É uma coisa assim, absurda. Ou é tipo, alguém volta no templo, mata o Hitler, só que com isso eles criam o quarto Reich, e aí a Alemanha sequestra o Einstein, tal, é alguma porra assim. Era uma coisa muito louca. Caralho, e você tinha, tipo, o Tesla, por exemplo, que ele trabalhava, não sei se era pra Alemanha, mas você tinha, tipo, as armas de Tesla, que era, tipo, de raio, que era só de acho que a facção vermelha, ou do eixo do mal que tinha, sabe? E uma coisa assim, o Red Alert saiu antes ou depois do StarCraft? Saiu antes, é de 94. Então, o Red Alert foi o primeiro jogo de RTS a ter unidade de herói? Não sei. Porque ele tinha aquela, acho que era Natasha, não era? Que era uma soldada muito mais... Super fodona, né? Era, eu lembro que, tipo, eu achava muito legal o conceito de herói, mas o que eu mais joguei foi o StarCraft depois e tal. Eu não joguei StarCraft. Aí tinha a época das incríveis dublagens, né? O Warcraft 2, que nem eu dizia, sim, meu senhor, tudo bem, meu senhor, como vai, meu senhor? E a incrível concordância de, estamos sendo atacados. Era lindo aquilo. Mas eu super acho que a gente tem que fazer um podcast de dublagem, citando a do... Os jogos da Infogrames, cara. Eles pegaram as pessoas na rua. Prisoner of Ice é outro Prisoner também. Prisoner of Ice, que é um post click esquecido. Que é Minhas Máquinas. Não, esse é o Prisoner of Ice. É, Prisoner of Ice. Alone in the Dark, que era... Que é o... Era... Perigo. Cuidado com as explosões. Então era tipo... Este bandido era tão avarento que a única coisa que podia pará-lo era uma bala de ouro. Era demais. Tinha um jogo que era o Cavaleiros do Tempo, que chegou no Brasil com logo em português, sabe? Tipo, era pra ser uma super produção e, tipo, foi completamente ignorado. Eu comprei numa promoçãozinha de R$9,90, sabe? E tinha uma dublagem também. Que era, tipo, horrível. Sei lá, tipo, você tava... Tipo, eu começava num museu e aí ficava... Tipo, tinha uma mulherzinha e ficava... Atenção, muita atenção. O museu já vai fechar. Era muito... Eu acho que era o mesmo estúdio que devia ser um banheiro, na verdade, que fazia. Não, devia ser um humano e ele saía falando... Não, tipo, as coisas... Pode ler isso aqui pra mim? Ó, jogos esquecidos dessa época. Tem um jogo chamado The Orion Conspiracy. Vocês já ouviram falar? Não. Eu tô conhecendo CD em casa já faz um ano, eu comprei no eBay. É um point and click também absolutamente esquecido. Eu quero dar uma olhada nele até pra fazer algo algum dia, porque ele é reconhecido como o primeiro jogo a tratar de homossexualidade. Ah, você comentou comigo. Eu tenho muita curiosidade. Claro, deve ser de maneira muito precária e eu sei que alienígenas assassinos aparecem na história em algum momento. Mas ainda assim, eu gostaria muito de ver a primeira vez que alguém tentou abordar em narrativa isso. Sei, seria curioso. É... Eu não me lembro mesmo. Eu acho que a primeira vez que eu... E foi engraçado, porque eu joguei o Final Fantasy V, se eu não me engano, que tem um personagem que é... se apresenta como homem, mas você descobre que é uma mulher, eu acho. É um pirata, não me lembro. Eu acho que é o Final Fantasy V. E foi assim... Acho que é o 5? Foi o primeiro contato com alguma coisa de narrativa, pelo menos, em jogos que abordava... não era nem homossexualidade, era tipo transexualidade. E era assim, era tão... Era uma coisa tão distante, sabe? Tipo, de ver esse tipo de assunto num jogo. Que eu fiquei tão encantado. Eu falei, caramba, sabe? Que legal que jogos podem fazer. Apesar que você me pareceu que os jogos japoneses que abordam isso... Porque é uma coisa meio frequente, né? A pessoa travestida, sabe? Final Fantasy VII tinha isso. Sabe? O Ocarina of Time tem isso até certa medida. Sim. Era... Eu acho que eles lidam de uma maneira... Não sei se de uma maneira cômica. Não tinha tanto a ver com sexualidade, me parecia, assim. Era diferente, né? Eu tô lendo, inclusive, um quadrinho do Osamu Tezuka, de 79, 80, que, tipo, já era um... Já tido como um dos primeiros quadrinhos a citar a homossexualidade, a ter homossexualidade, personagens homossexuais. E um dos personagens que é, tipo, é um padre, que ele se envolve com um cara. Ele quando tá se confessando pra um bispo, sei lá, ele fala, não, pastor, porque, tipo, ele se vira, ele se transforma numa mulher e abusa da minha carne, e tipo, você vê essa coisa, como assim ele se transforma numa mulher? Não, é um homem, sabe? E é uma coisa muito, uma mentalidade de um japonês escrevendo um quadrinho nos anos 80, e aí tem esse lado super pecaminoso, já vai pra esse lado, sabe? Tipo, meio mas negro, eu vejo assim que, tipo, o Osamu Tezuka, ele tem dessa parada, porque eu tô lendo agora... E eu achei mais engraçado, porque quando você falou que você tava lendo o Osamu Tezuka, eu falei, eu também. Só que eu tô lendo o Black Jack, que é um... Ele é o maior cirurgião do mundo, só que ele faz cirurgias que ninguém mais consegue e cobra milhões por isso, e ele sempre consegue e tal. Só que aí, numa das histórias, mostra ele na escola de medicina, em que ele já era fodão, assim, e tal. E tinha uma garota que era meio que... como que é o nome? Quando você entra depois de uma pessoa na... Senpai? Como se fosse senpai, né? Mas aqui, é como se você fosse bicho. Ah, o calouro? Como se ela fosse, tipo, bichete ou caloura dele. E aí ela se apaixona por ele e tal, não sei o que tem. E aí ela meio que sofre um acidente. Rola alguma doença com ela e tal. E aí ele fala, não, beleza, eu te opero, eu te curo. E aí no leito lá de que ele vai fazer a operação, ele fala, então, você tá com câncer, tipo, em X lugar, e pra isso eu vou ter que tirar seus ovários, né? Você vai deixar de ser uma mulher, tipo, né, sexualmente falando, você vai deixar de ser uma mulher. Eu te amo, e eu sempre vou te amar, mas, tipo, a gente não vai poder selecionar. Aí eles se beijam... Se relacionar. Aí eles se beijam, aí ele opera ela, aí depois eles se encontram anos depois, assim, tipo, ela já sem, porque eles falam que é o responsável também por dar hormônios femininos, sim, pra ela e tal. Mas não tinha reposição. E aí, bom, não sei, naquela época aparentemente não. Ela aparece anos depois, assim, tipo, como homem, vestida de homem, né? Ah, mas não como homem. O corpo dela não ia produzir testosterona. Não, então, só mas não tira. Como homem, mas tipo... Os não iam desaparecer. Não como homem, mas tipo... Mais masculinizado. Mais masculinizado. Menos feminino. Com menos feminizada. Aí ela aparece vestida de terno e tal, e conversa com ela. É uma história uma boa, assim, e o Black Jack que eu tô lendo agora é todo assim, tipo, pequenos continhos e com coisas morais, assim, coisas mó legais. Eu meio que resumi ele em Astro Boy, e o cara é tão maior que isso. Não, sim, é que o Astro Boy é o mais famoso, né, mas o Osamu Tezuka tem uns trabalhos bem adultos. É o mais popularzão dele, né, eu comecei a ler o Black Jack e fiquei impressionado. Mas eu acho que, sim, e uma outra coisa que o ambiente de PC proporcionava, e isso eu acho que até mesmo você, Corra, mesmo tendo chegado tarde, deve ter tido aquela primeira impressão que foi incrível, é que foi o primeiro lugar em que eu joguei online com outras pessoas. Sim. É, sim. E cara, eu lembro conectar com o modem de 56k, que era muito melhor que o do meu vizinho de 28. É, cara, como eu tenho saudade desse barulho. Não! Nossa, muita saudade. Não, esse barulho tem sinônimo de, sabe, tipo, de tensão, que era o momento vai, que você... Será que vai? Não, vai, não. Vai. Vocês entravam na internet escondido dos seus pais depois da meia-noite pra ter um ping só e poder falar com homens quando você tinha 14 anos. É, tirando essa última... Eu não fazia essa última parte. Meus pais estavam um pouco se fudendo que eu entrasse na internet a hora que fosse. Mas eu lembro, assim, da nossa inocência na internet no começo. Meu irmão falando, tipo, eu fiz uma pesquisa sobre Dragon Ball Z e aí apareceu uma imagem... Porque já... Eu acho que... Eu não sei se Dragon Ball GT já existia. Vamos supor, se o Dragon Ball GT já existia, já tinha aparecido o Super Saiyajin 4. Se o Dragon Ball GT não existia ainda, era o 3 o máximo. Então, tipo, ele falou assim, ah, eu vi uma imagem do Super Saiyajin 4 ou 5. Mas é, né, se não é verdade, provavelmente vão tirar do ar logo mais. É tipo a inocência de achar que havia qualquer administração nisso, de que você não podia perpetuar uma fanart de um Super Saiyajin que não existia. Era uma noção completamente diferente. Não, aquela época que, sei lá, eu achava que o CDZ... Era o site do Cavaleiro do Zodíaco, que inclusive hoje em dia são um bando de pau no cu. Eu achava que aquilo era a Bíblia, cara. Eu entrava e ficava lendo de cada um dos Cavaleiros do Zodíaco. Qual que é o primeiro site que você entrou na internet? FBI.com. Todo mundo que eu conhecia, FBI, nossa, entrava no cara, site. Cara, eu não lembro. Eu não lembro do site, mas eu lembro que... Colocaram a internet na minha casa, eu me descobri gay. Porque o primeiro site que eu entrei, um dos primeiros, foi um site de pornografia gay. Eu demorei. E eu fiquei pensando, ué, por que eu tô entrando ali? Por que eu tô gostando disso? Eu demorei pra olhar pornografia na internet. Porque eu também acho que eu já via meus amigos falando que, tipo, já tinham pintado a internet pra mim como o paraíso da pornografia muito antes. Eu acho que eu nem sabia como olhar. Nossa, sem meus pais descobrirem. Qual que era? Que não, eu sabia. Eu acho que era uma Pomba Louca. Oi? Ah, é Pomba Louca. Entrava era no Pomba Louca. Eu entrava num chamado Banana Louca. Deve ser do mesmo cara. É que o Pomba Louca era só, tipo, Flintstones transando, Simpsons transando. Sim. Era Banana Louca, que era a versão gay. Era. Era o único site que eu conhecia. Mas eu lembro, foi o Diablo. E, cara, jogar com outras pessoas era... Tinha uma coisa mais, tipo, conectando na Battle.net. E aí, tipo, você tava com aquelas pessoas no chat e o mas banner... Mas já existia, né, Battle.net? Sim, Battle.net era... Era assim, era uma coisa completamente diferente do que é hoje em dia. Naquela época não hackeavam e você não perdia sua conta toda semana. Mas, tipo, eu achava mágico, assim, porque era aquele chat, um monte de pessoa conversando e um banner passando propagandas em cima de produtos muito mais relacionados aos Estados Unidos, não aqui. E, tipo, eu acho que hoje em dia a gente tem uma noção muito clara, sabe, de produtos vendidos. Talvez não em torno do mundo, mas pelo menos o que rola nos Estados Unidos. A gente tem uma noção muito mais clara, a gente não tem mais aquelas lendas do amigo que chegava assim, não, meu pai foi pro Japão e trouxe uma fita que tem todos os jogos que vão sair até 2005, sabe? Ninguém mais acredita nisso. Mas tinha ainda uma coisa meio mágica, parece que tava entrando no mundo proibido de entender essas pequenas coisas que definiam a vida da pessoa lá, sabe? Ah, então essa é a pasta de amendoim que eles comem lá. Então esse é meio que um contato global que a gente não tinha essa noção de globalização, sabe? A gente não tinha internet, a gente não via coisas... americanos, porque o que a gente via era TV, e a TV não raramente mostrava tipo o clipe no Fantástico do Michael Jackson de vez em quando, sabe? Então era meio, a gente, uma invasão, eu me sentia meio invasor mesmo, tipo, estou entrando em terras americanas. E eu lembro que assim, eu acho que eu tive uma experiência inicial na internet muito diferente do que as pessoas costumam ter hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia quando você entra em qualquer jogo, você sempre tem aquele receio de quando vai aparecer o primeiro imbecil xingando, sendo racista, sendo machista, preconceituoso. E eu lembro daquela época que eu conversava com completos estranhos, com todo completa mundo. Tranquilidade, era muito tranquilo, todo mundo se ajudava, até quando aparecia um PK, Player Killer, era engraçado, porque você não sabia quando a gente traía, ele ficava jogando sua orelha no chão pra você, porque no Diablo, quando você matava alguém, você pegava a orelha da pessoa que você matou e tal. Era engraçado, era divertido, não tinha esse receio, era parecia uma terra acolhedora, era outra coisa, era diferente. Menos pessoas, né? Eram 4 pessoas no Diablo 1. Eu não me lembro a primeira vez que eu joguei online, assim, tipo, com pessoas do mundo inteiro. Porque eu lembro que eu gostava muito de jogar... Pegava, tipo, de domingo, que a conexão era um ping. Um pulso. Um pulso, exatamente. Que era um pulso também. Então era o dia que eu podia jogar online, que... Sei lá, tipo, pegar no momento que meus pais não iam usar o telefone, sabe? Daí eu combinava com esse meu amigo que tinha a casa gigante destruída. Que destruía todos os CDs e as bicicletas. E a Danone gente... atrás da... e jogava Danone. Atrás da TV, e a gente combinava de jogar, tipo, online, multiplayer, tipo, Decent ou Duke Nukem 3D, sabe? Tinha multiplayer o Decent? Tinha, eu acho que foi o primeiro jogo multiplayer. Decent, porque... é Decent, né? Decent, eu sempre falo Decent. Decent, que eu como eu Decent, falava. Com Decent, com certeza, era o que era, né? E daí, tá ligado que é, é um jogo de nave que era com o meio de 3D, que era muito comum você ficar completamente tonto, sem saber como você estava de ponta cabeça. Porque ele era 360 graus, e você era uma nave que podia ir pra cima, pra baixo, pros lados. Era muito... meio que um Mac Warrior da vida. Não, mas era uma nave totalmente solta, viajando. Em ambiente, tipo, imagina num lugar sem gravidade, você poder entrar. Tinha um que era... acho que tinha uma fase do Mac Warrior que você soltava dos seus pés e... Foi um jogo que eu demorei meses pra conseguir passar da terceira fase, porque eu não sabia que depois de matar o chefe você tinha que achar a saída. Eu esperava a fase explodir e perdia uma vida no processo. Tipo, todas as fases eram assim, você matava o chefe, começava a explodir, você tinha que voltar no todo o labirinto, que era altamente labiríntico aquele jogo. Então você tinha que decorar a fase, né, quando você ia pra direção do chefe, depois você tinha que voltar. O que era meio bizarro, porque às vezes você estava de ponta cabeça, então o que era pra cima ficava pra baixo. E eu lembro que eu jogava muito com esses jogos, sabe? Tipo, a maioria das vezes eram jogos de... FPS, que, tipo... Eu acho que eram os jogos que mais tinham, na verdade, essa possibilidade de você jogar online ou por telefone. E era muito maluco, porque você ligava pra pessoa... Eu não me lembro, mas você... Era uma coisa muito mágica. Tipo, você tinha que fazer uma ligação, deixar o telefone fora do gancho, entrar numa opção, acho que, de acessar o modem... Não era acessar o IP da pessoa? Tipo, eu acho que sim, porque eu lembro de ter colocado um código, ou talvez de colocar códigos, ou o telefone da pessoa, e daí, tipo, de repente, aparecia a pessoa do seu lado, sabe? Uou, quer dizer que ela tá vindo pelo telefone, sabe? Era muito maluco. Era muito complicado, por isso que eu sempre usava, sei lá, Battle.net, por exemplo, que era muito mais fácil acessar o servidor. Sim, ele fazia essa burocracia por você. Mas eu acho que é isso, né? A gente, eu mais ouvido que participei, porque eu realmente não fiz parte dessa fase. Quando vocês quiserem falar de PlayStation 1, eu falo. Mas aí que tá, eu não tive PlayStation 1, eu tive PC. Então, foi totalmente substituído. Foi completamente PlayStation. Eu tinha os dois e era uma experiência muito diferente em cada um, assim. Era... Porque na época do PlayStation 1 eu comecei a ficar apaixonado pelos RPGs japoneses. E isso eu não tinha no PC. E o PlayStation 1 era rei nisso. Então... Sim, era o que tinha, né? PlayStation 1. Tanto que eu nunca entrei tão fortemente nesses RPGs estilo Baldur's Gate. Eu demorei muito pra entrar nesse lado de RPG. É, pra mim foi o contrário. Eu sinto que domina hoje em dia muito mais do que RPGs japoneses. Eles são muito mais relevantes. Sim, mas pra mim era uma coisa meio... Eu gosto, eu quero jogar Final Fantasy VII. E assim, tipo, eu jogava, sei lá, Fallout. Eu achava muito foda a liberdade que ele me dava. Mas eu falava, mas eu quero uma CG, tipo, dramática, igual no Final Fantasy. Quero esses personagens legais. E não tinha, eu me sentia meio... Tinha, tipo, no PC tinha umas cópias meio baratas, tipo, Septerra Core, que era um jogo horrível. Mas era uma tentativa de reproduzir um Final Fantasy no PC que nunca deu certo. Exatamente. Mas é isso, aqui provavelmente na página do nosso grupo do Facebook, que é onde vocês vão mais discutir, coloquem aí embaixo também as suas experiências com essa época mágica dos PCs, dos jogos de PC. E aquela coisa, eu tenho plena consciência de que daquela época em que um dos meus passatempos era entrar em sites de wallpaper e salvar wallpapers meu computador. Trocar todos os dias. Nunca você sabe quando você vai precisar de um novo wallpaper e tal. E assim, eu tenho plena consciência de que existe muito saudosismo falando nisso, existe muita nostalgia. Mas havia uma coisa, uma coisa de terra de ninguém que eu sinto um pouco de falta. E que eu sinto que essa explosão de que qualquer um pode fazer um jogo, em que os jogos indie estão proliferando e criando coisas de qualidade muito maior. Tem um pouco disso, porque não é incomum, de repente, ter um jogo incrível que você nem sabia sobre até ele aparecer e as pessoas começarem a falar dele, sabe? Então, às vezes isso é mó legal. Às vezes que Terraria eu gosto muito. Que Valdis foi um pouco disso. Eu gosto muito de que, tipo, desses jogos pequenos que uma pessoa vai dar a chance, dar a oportunidade, vou perder tempo e dinheiro nisso aqui, vamos ver se vale a pena. E aí meio que espalha pros outros, porque meio que era o que acontecia naquela época quando eu ia pra locadora, saca? Porque eu via meus amigos que, sei lá, eu alugava mais CDs e fitas que eles. Eles ainda alugavam muito filme e eu não gostava de filme, então geralmente eu alugava mais videogame. Então eu era esse cara que ia lá e testava todos os jogos. Eu até anotava, esse aqui já aluguei, não gostei. Esse aqui eu aluguei. E aí eu achava umas pérolas, tipo Vagrant Story, eu meio que passava pra todo mundo, cara, aluga aquele lá. E aí todo mundo alugava e jogava, era mó legal. Mas eu acho legal isso, que isso se repete hoje em dia. O Rick entrevistou um cara talentosíssimo hoje do Brasil, ninguém sabia da existência desse rapaz. É o Lucas Molina, com Painter's Guild, que é um jogo independente. Que era uma coisa, né, tipo, acontecia muito isso. O Cheryl era muito isso, né? Tipo, era um cara que fez um jogo de garagem, sabe? Tipo, tanto é que as pessoas lembram muito, né? Tipo, associam muito o cinema de jogos independente com garagem. Sim. Que era muito, tipo, uma coisa de... Tanto banda de garagem, ok? Mas com... Naquela época era... Existia, sempre existiam jogos independentes do PC, sabe? Sim, eles uma pessoa nasceram, fazia um assim, jogo e distribuía por disquete. Não, é porque... Não, e esse esquema que eu falei da Roberta Williams era o esquema, sei lá, praticado, por exemplo, pelo Lord British. Era, tipo, um saquinho plástico, um ziplock. A gente fala ziplock também, né? Uhum. Com um papelzinho que eram as instruções e um disquetinho dentro pra instalar o jogo. E você levava na loja, deixava lá e o que você vendia pegava depois. Era o que tinha. É que coisas... muita gente fazia também com livro, com... Com fanzines. Com fanzine. E, tipo, com música nem tanto, mas tipo... Coisas bizarras, assim, do tipo o John Carmack. Acho que foi logo antes dele fazer o Doom, acho que o Wolfenstein já tava feito. Ele conseguiu programar do zero e reproduzir, segundo as pessoas que viram, perfeito Mario 3 no PC. Perfeito, perfeito, perfeito. Pixel por pixel, o sentimento da movimentação, a animação. E eles foram oferecer pra Nintendo, mas a Nintendo falou que não tava interessado no mercado de PCs e tal. E coisas bizarras, sabe? Um cara na garagem... Até saiu o Mario Tits Typing, alguma coisa assim, que era aquele jogo bizarro que todo computador tinha, pelo menos no meu bairro. Que eu acho que é por isso, as pessoas iam passando uma mão, todo computador tinha. E daí e era tipo um jogo de digitação, que você apertava o J, ele pulava, apertava não sei o que. E era tipo, sei lá, igual o Typing of the Dead, sabe? Uhum. Tipo, pra ensinar a digitação. E era um negócio oficial da Nintendo aquilo. Só que era bizarro, era um cara na garagem que recriou Mario 3, tá ligado? É muito estranho como isso funcionava. Era, eu só queria deixar, legal, tipo, duas dicas legais. Tem um Tumblr, eu até mostrei pro Heitor nesses dias, chamado Windows High as Fuck. Tipo, Windows chapado pra caralho. Que é um Tumblr legal, com várias imagens divertidas de Windows e coisas antigas de PC. Tipo, que se você jogava e usava PC nos anos 90, você vai adorar esse Tumblr. E tem alguns sites legais, sabe? Tipo, pra você lembrar de jogos antigos. Tipo, Abandonia, que é um site de Abandonware. Mas é legal, pô. Aí que tá. Existem Abandonwares, que são jogos que não tem, digamos, mais... ninguém mais é dono daquilo. É, eu sei que, assim, eles foram liberados, tipo, gratuitamente. Tipo, o próprio Tyrion é um desses jogos. Eu sei que Beneath the Steel Sky, ele foi oficialmente, sim, tipo, ele é freeware. Mas assim, independente de você baixar ou não, tem muita coisa lá, tipo, de... É legal pra pesquisa, sabe? Mob Games também é legal pra pesquisa, mas é que no Abandonia você pode baixar os jogos de verdade. Sim. Mas é que tá, eu acho meio besta, por exemplo, você... Se o jogo tá lá no GOG, óbvio que eu acho que você deve ir atrás do GOG e comprar a versão oficial que roda, inclusive no Windows lá, tá tudo certinho pra rodar no seu computador atual. No Abandonia você não vai ter isso, por exemplo, você vai ter que emular um DOSBox e tal. É, baixa o Scan. Scan roda, tipo, muito bem em vários desses jogos. É, sim, mas é que lá tem coisas... É, lá tem tudo. Lá tem coisas muito específicas. Mas DOSBox é um programa muito fácil de usar hoje em dia, que funciona muito bem. E é divertido pra quem usava DOS, sabe? Tipo, é uma simulação legal. Mas aqui lá tem coisas do tipo, sei lá, jogos 4D Boxing, sabe? Que era, na época, fazia algum certo sucesso. Mas, cara, ninguém, não existe dono, sabe? Tá lá, sabe? Tipo, pega pelo menos pra você conhecer, se você jogava quando era criança. É legal esse tipo de nostalgia mesmo. E é horrível que alguns... Acho que não é absurdo dizer, alguns dos melhores jogos já feitos até hoje, como Full Throttle, como Sunback City Road, como Grim Fandango. Não tem como não você. Não existe como você, a não ser que você compre usado, não existe. Não tem como você adquirir em nenhum lugar. É ridículo, eu acho ridículo. É tipo uma questão de preservação, sabe? Eu tô um pouco me fudendo quem é a empresa que detém os direitos. Se é pra preservar uma memória ou aquilo, sabe, tipo, um jogo que foi criado, uma obra que foi criada numa época, por que não ir lá e baixar, sabe, tipo, se... É uma coisa que não vejo alguém sendo dono de uma coisa tão antiga que é tão esquecida, sabe? Isso é uma última pergunta, assim, você tem vontade de... Porque eu imagino que você tenha também, eu tenho guardado no armário jogos que eu comprei na época que eu nunca entendi. Acho que eu tenho Lords of the Realm 2, como eu mencionei, Entomorph, eu nunca entendi aquele jogo. Você tem vontade de ligá-los e tentar entender, tentar terminar esses jogos, ver se era culpa sua, se era design de merda, assim? Eu não sei, não, eu tenho vontade de voltar jogar uns jogos bem antigos que eu... Ou que eu tive pouco contato, mas era muito desejado por mim. Ou que eu via, tipo, sei lá, um trailer num CD que veio numa revista e eu nunca pude jogar. Eu acho que eu te mostrei nesses dias o Light of the Darkness. Era um jogo que eu achava lindo o trailer e eu vi nesses dias, tipo, um vídeo inteiro. Ou alguém que jogou e gravou e postou no YouTube, sabe? Um jogo muito obscuro. E sabe, tipo, uou, eu tenho uma vontade de pegar esses jogos que eu queria muito quando era criança e não tive acesso, não tive oportunidade, sabe? Porque, seja porque o jogo não saiu aqui, ou porque era caro, ou porque eu não achava. Então eu tenho vontade, sim, eu acho curioso. Mas sim, eu tenho certeza que eu acharia o jogo quebrado, o jogo difícil. Eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo, sabe, eu não quero terminar Shivers. Eu quero deixar Shivers onde ele tá, quietinho, no seu tempo. Muito bom. Vamos para os e-mails. Você pode enviar o seu em gamesontherocks@ig.com.br. Primeiro e único e-mail que a gente tem aqui esta semana é do nosso ouvinte Lucas Nascimento. E ele diz: olá, galera do Games on the Rocks, me chamo Lucas Nascimento, tenho 18 anos e moro em Diadema, em São Paulo. Enfim, preciso de um help de vocês. Vocês são as únicas pessoas a quem eu posso pedir ajuda nesse momento. Minha situação é a seguinte: eu comecei um curso de SI, Sistemas de Informação. Não tem nada. Cirurgia Infantil. Se você tá escrevendo cirurgia com S, é melhor você cair fora rápido. Não, eu vou inventar várias profissões agora. SI, Secretaria Industrial. Sexo Interracial. Suruba Indiana. Precisa de um curso pra isso? Não sei. Um curso de segredos responsáveis. Segredos responsáveis. Então ele faz segredos responsáveis por não ter nenhuma opção de curso e ser o que a minha mãe queria que eu fizesse. Porém, ela queria que você fizesse segredos responsáveis. Era uma fofoqueira. Será que ela queria que você fizesse suruba indiana? Porém, ao chegar agora no terceiro semestre, vejo com certeza que não é isso que eu quero fazer pra minha vida. Você já começou errado fazendo o que terceiro sua mãe trimestre? Queria. Terceiro trimestre? Demorou ainda. Ah, mas às vezes é pressão. Terceiro trimestre tá cedinho. Terceiro semestre. Ainda assim, é pouco. É um ano e meio de faculdade. Não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo, mas... Já começou errado querendo fazer... Ok, mas... Mas às vezes é pressão. Tem muita pais. Família que faz isso. Exato, você não sabe qual é toda a situação. São uma bosta, né? E são eles... Às vezes, provavelmente ele é novo, são eles quem pagam, eles querem... Bom, anyway. Penso em trocar para jornalismo, porém não possuo muitas informações sobre o curso ou mesmo o mercado de trabalho. Preciso saber ao máximo possível sobre esses cursos, pois minha mãe não quer me deixar trocar, mas se eu conseguir convencê-la de que é um ótimo curso, dizendo como funciona o mercado de trabalho, eu posso conseguir convencê-la. Acredito que faço sexo interracial na mesma faculdade que o Corraine, pretendo trocar de curso, mas mantendo a mesma faculdade. Porém, eu faço suruba indiana na metodista e já ouvi péssimas histórias do Corraine sobre ela, mas não tenho certeza de qual canto. Eu entendi. Já ouvi péssimas histórias do Corraine, sabe, tipo, na sobre faculdade. Suruba, sobre eu tenho... Eu fiz um jornal daquela faculdade. Aí ele termina aqui. Então, Corraine, em qual metodista você fez seu curso? Obrigado a todos, vocês são lindos. Eu estudei no Rude Ramos, que é a escola principal da metodista. Rude Lemos? É, Rude Lemos. Rude Lemos? A do sanduíche. Okay, eu achei que era, mas fiquei com medo de falar, vai que era o nome de uma atriz, tá ligado? E eu falei assim, ah, é a sanduíche. Tipo, cara, você tá louco? Como assim? Ela fez certo Alex 3, né? Rude Lemos. Mas eu fiz no Rude Ramos, que é o maior campus lá de São Bernardo. É, e eu só reitero o que eu já falei antes, cara. Tipo, estrutura da faculdade é ótima. Eu tive aula com ótimos professores. O problema é quem rege aquela instituição. E se você faz já dentro da metodista, você meio que já tá dentro, né? Sob o regime dessas pessoas. Então, tipo... É, eu não reclamo de nada, assim, de estrutura, de, né, lá tinha, tipo, as oficinas de, sei lá, jornalismo de TV, jornalismo online, jornalismo de rádio, jornalismo, tipo, todos esses negócios, eu só entendi o meu tesão por áudio e rádio e podcast com as minhas aulas de jornalismo no rádio lá, que eu achava muito fodas. Então, sei lá, se você já tá sob a diretoria de merda que essa instituição tem, eu acho que, tipo, paciência. Mas sobre jornalismo, o nosso mercado de trabalho é uma bosta, sendo bem sincero. Ele sofreu baques fortes recentemente, mas eu ainda acho que é porque a gente tá entrando agora mais fortemente num período de mudança em que tá ficando claro que não dá mais pra ficar no papel. E eu ainda acho que a internet nossa é meio esquisita, especialmente no como ela é centrada em grandes portais. Nós somos parte disso, eu sei, mas eu acho que é um... Eu vejo como um erro, assim. Eu vejo como pequenos sites tendo muita dificuldade pra se manter, em vez de... Pessoas com problemas seríssimos de como ganhar dinheiro, né? Tipo... Sites ótimos que são pequenos, mas não conseguem se manter, e você tendo que se render a um grande portal pra poder sobreviver. E é uma coisa que eu vejo cada vez menos em outros lugares do mundo, e eu sinto que a gente começou a entrar no processo pra que isso aconteça aqui. Eu acho que tem muita coisa envolvida, né? Tipo, você tem, primeiro, que já uma cultura de sites de games, ou jornalismo de games brasileiro, que... É isso, a gente tá discutindo reflexo, de jornalismo, tipo, só da nossa editoria, né? É, sim. Mas, tipo, você falando de eu digo, mas eu entro, sabe, em cultura pop, em cinema, em coisas do tipo, assim. Eu, sabe, a quantidade de pequenos sites que se mantém disso que eu leio, que são dos Estados Unidos, que são, aliás, alguns lugares em que eu leio as coisas mais interessantes sobre cinema, sobre seriados, sobre videogames, sobre quadrinhos. São sites pequenos, e ninguém, pode ser que ninguém seja rico lá, mas eles vivem do trabalho deles, vivem do site deles. Enquanto aqui eu sinto que sites pequenos que conseguem fazer coisas muito interessantes, normalmente a galera faz por hobby, porque eles não... Exato. Conseguem se manter, a não ser que eles sejam chamados pra serem parceiros do UOL, sei lá. Sim. E o que eu sinto é que talvez a gente esteja finalmente... Mesmo lá, não vou ganhar tanto dinheiro. Finalmente entrando no processo de isso ser viável aqui, porque tem toda uma série de outras coisas cuja estrutura tá mudando, como eu sinto que finalmente as pessoas estão entendendo que a estrutura de venda de publicidade na internet que a gente tá fazendo aqui é uma porcaria. Não, tipo, vender banner, sério? Quem aqui, quem tá ouvindo aqui que já clicou num banner alguma vez na vida que não tenha sido sem querer? E as pessoas insistem nisso, aquele negócio, tipo, eu tenho que parar de falar, e aquele negócio. É engraçado que ouvindo nunca me incomodou. Ah, me incomoda demais, porque eu sei que eu tô repetindo isso sempre. Mas a situação, geralmente, quando você, sei lá, se você quer fazer uma compra na internet, você já vai direto pra loja que você quer comprar. Você não tá lá entrando na porra do Arena e vê ali do lado o banner do bombado. Verdade, eu tenho que emagrecer, exato, né? Não, sabe? Vou não, ficar no bombado entrar ali pra aprender a emagrecer. No máximo, eu vou entrar no Buscapé. Mas, sabe, eu vou entrar direto na Livraria Cultura, vou entrar na Saraiva e tal. Ah. E eu sinto que, pô, ainda você encontra muita gente aqui no Brasil tentando vender banner e coisa do tipo que não rende pra ninguém. E a gente encontra ainda uma certa diversidade pra tentar vender mídia de outro jeito. Por exemplo, tentar botar propagandas nesse podcast que vocês estão ouvindo. Tipo, é muito comum você encontrar em podcasts lá fora, e um sistema que funciona muito bem tranquilamente, em que, sei lá, por exemplo, uma loja põe uma palavra-chave, vamos supor, você vai fazer a compra na loja X, e na hora de fazer o checkout você escreve a Arena. Você ganha um descontinho, e a loja sabe quantas pessoas usaram essa palavra que vieram do podcast, sabe se rendeu ou não. Você consegue um engajamento com o público muito melhor, e você consegue uma coisa muito mais direta do produto que está sendo à venda do que só um banner piscando e enchendo o saco de todo mundo. E isso, por sua vez, faz com que seja possível você se livrar do banner no site, que todo mundo concorda, deixa qualquer site feio. Ninguém... Sim. Gosta de banner piscando e tal. E eu sinto que é... Principalmente porque você não tem controle algum sobre o conteúdo que vai aparecer ali. E eu sinto que essa mudança é uma mudança que ainda tá acontecendo aqui, eu vejo começando a acontecer, porque a gente mesmo já sentiu na pele o número de vezes que foi difícil tentar explicar o que era colocar uma propaganda em qualquer outra forma que não fosse um banner piscando porra do banner no site. E eu sinto que essa mudança é uma mudança necessária para que sites pequenos consigam se manter e fazer com que o mercado editorial de internet no Brasil seja mais prolífero e variado, assim. Porque é meio chato, eu, de novo, parece que eu tô me atacando com isso, mas é meio chato você ver todas as coisas centradas basicamente nos sites grandes, estejam eles em portais ou não, sabe? É meio chato, eu, de novo, as coisas mais interessantes que eu leio estão em sites pequenos hoje em dia. Pessoas com opiniões e ideias interessantes que tem meio que o seu público fiel e vivem daquilo. O problema é que sites grandes tendem a ser simplesmente fazer uma cópia do que a gente tem de referência, tipo, de sites grandes lá fora. Como são vários... todo mundo faz a mesma coisa. É só ver a maquininha... Bom, a gente discutiu isso essa semana. A maquininha de layout da Liana, que agora todo site de videogame brasileiro... É igual Polygon. Quer Polygon. Ser igual ao Polygon. Ah, sim. E tipo, mas até a Cinet, você viu o novo site da Cinet? É igual ao Polygon. Tipo, gente, para. É lindo o site então, do Polygon. Então, mas aí que tá. Copia também agora a qualidade do texto, o conteúdo. Mas eu bateria na assim, tecla, cara, que eu acho até o conteúdo da GameSpot chato hoje em dia, sabe? Não sei, pelo menos é diversificado, sabe? Mas é chato. E tipo, eu sempre achei IGN uma merda. Eu diria que assim, o único site grande mesmo que me interessa hoje em dia é o Polygon, justamente. Uhum. O resto são todos sites menores que eu sempre tenho coisas interessantes dizendo. E pra mim é o que falta muito aqui no Brasil. É esse tipo de produção de conteúdo focado em... um ativismo social mesmo, sabe? Tipo, fazer você comentar, falar de comportamento, coisa que quase ninguém fala de comportamento no Brasil, parece. Sabe? A gente fala muito dos games, dos jogos, de coisas técnicas, de coisas... sabe, tipo, e às vezes falta esse lado humano que lá fora tá sendo explorado muito bem no Polygon, por exemplo. Sabe, tipo... The Long Road to... Ou How, não sei o que lá, Game Reality. Mas sabe, tipo... São os dois títulos que a Polygon... Que eu sinto muita falta, sabe? A gente não tem uma indústria aqui, mas a gente tem coisas legais acontecendo, sabe? Eu acabei de soltar a história... A gente tem uma indústria aqui, essa é a coisa. Então, a gente não tem uma indústria... Ela nem é mais tão pequena assim. Então, mas assim, você eu tem... Eu acho que a gente não tem uma indústria pra quem não sabe pra onde olhar, mas a gente tem uma indústria. Não, tipo, e ela tá crescendo de maneira... Tem histórias legais como a do Lucas Molina, que eu publiquei hoje, mas sabe? Toda vez que alguém bate na tecla que a gente não tem indústria, ela é pequena, é tipo... Compara 3 anos pra cá. Sim, sabe? Não, é uma coisa que tá acontecendo. É um movimento muito legal. Eu sinto que assim, você... Pouca gente tá fazendo isso, sabe? Tipo, de olhar pra cá e produzir coisas de acordo com a produção local, sabe? Eu sinto que, assim, nesse exato momento as coisas não são tão positivas, tanto como a gente já falou várias vezes, a gente sai daqui e a gente não tem muita ideia do que fazer, mas eu não digo que vai ser uma coisa, o mercado editorial de repente vai ter um boom gigante, mas eu sinto que as possibilidades devem melhorar futuramente em comparação agora, quando a velha guarda, as antigas mídias entenderem que é hora de se adaptar, é hora de mudar. E isso eu já falei antes e eu repito, assim, tipo, seu objetivo é fazer jornalismo, se tornar um jornalista, por mais que a palavra jornalista cada vez mais ela não tenha tanto peso, o seu objetivo é se tornar um comunicador, tipo, eu realmente acredito nisso. Se hoje vem uma pinça gigante, imaginem isso, uma pinça gigantesca robótica, pega o Rick... É o Neo Geo lá, o negócio. Exato. Pega... O Garra. Aí pega o Rick, tipo, levanta ele e joga na editoria de cultura. Não. Cultura eu gosto até. Então, mas esse é o ponto. Se pega, sei lá, se vem a garra gigante, me pega e me joga em política. Tipo... Fudeu. Eu não entendo bosta nenhuma disso, não sei o que tem. Mas a minha vontade como profissional de ser um comunicador ainda é grande o suficiente para que eu me interesse e pesquise e aprenda. Beleza, agora não falo mais de videogame, que é a coisa que eu sei e eu sou bem confortável falando disso, beleza. Então a gente vai aprender o beabá e vai aprender a fazer disso. O jornalista, muita gente fala isso, eu concordo em partes. É o especialista em coisa alguma, porque ele sabe de tudo e não sabe de nada. Então eu acho que se você quer mudar pra jornalismo, você vai preparado pra poder pra cobrir muito assunto que você não tem nada a ver, que você não quer saber porra nenhuma, mas que, tipo, o teu tesão vai ser em comunicar, em passar isso pras pessoas, pegar a informação de um lado e repassar pro outro da melhor maneira possível. Eu, por exemplo, já cobri bichos, gente, só dizendo isso. Não, eu fazia a coisa... Bichos? Bichos. O que você falava em bichos? Veterinária? Eu publicava foto nova da BFP, tipo, do ursinho novo que nasceu no zoológico da Alemanha. Que legal. É legal. Era fofo, eu achava, meus dias eram mais bonitinhos, mas eu não falava quase nada de relevante. Eu nunca cobri outras áreas, mas eu já escrevi muito guia de compra pra site, tipo, submarino americana. Né? Entendo muito de ar-condicionado por causa disso. Mas eu lembro que quando eu tava fazendo faculdade, eu adorava, tipo, reportagem de campo. Reportagem que eu tenho que falar com pessoas. Eu adoro falar com pessoas. E aí, eu sei lá, foi uma vez que a gente tava fazendo uma reportagem sobre o Rodoanel, sobre as obras do Rodoanel e como aquilo tava uma putaria na, pro pessoal mais simples lá da onde que eles estavam construindo a porra toda. Eu fui na escola visitar as pessoas desapropriadas. É, aí eu fui lá fazer a reportagem e, tipo, eu saí de lá, obviamente, extremamente emocionado com a situação daquelas pessoas, porque, tipo, meu Deus do céu, como assim que eles simplesmente falaram, ah, então essa é a sua casa. Não é mais sua casa. E, tipo, foda-se, você não vai ganhar nada. Tipo, eu saí de lá absurdado, tipo, falando, ok, é isso que eu quero fazer. Tipo, eu gosto. Aí depois eu fui fazer, sei lá, tipo, fazer estágio no Diário do Grande ABC e me botaram pra cobrir polícia, né? Aí, não é isso que eu quero fazer, não. Mas, boa sorte. É legal. Eu acho legal. Nós fizemos por muitas semanas seguidas o quadro das perguntas. Então, hoje, a gente vai falar pra vocês... eu vou fazer aqui nessa mesa a perguntinha que a gente já faz muito tempo que não faz, que é... E aí, meus amiguinhos, o que vocês fizeram das últimas gravações pra cá? Joguei Dark Souls. Foi consumido. Eu também joguei bastante Dark Souls. Ah, joguei um pouquinho de Dark Souls 2. Não, mas você quer saber de coisas não videogames. Eu quero saber de coisas não videogames. Eu fiz sexo. Eu também fiz sexo. Eu também. Não sei nada de novo nisso. Tu não tá namorando aqui. Não. Mas você fez sexo anal? E você fez vaginal? Yeah! Pô, eu fiquei doente. Então é muito legal ficar doente. Motite que virou mamidalite. Eu não sabia que a comunicação dos dois era tão forte assim. Mas a coisa mais legal, além de ter ido num buffet infantil pra festa da minha priminha, me era doce. Cara, tinha tirolesa? Não tinha tirolesa. Tinha aquela máquina que você podia... Você senta numa plataforma e outras pessoas têm que jogar a bolinha no alvo e a plataforma cai e a pessoa cai na piscina de bolinha. Não, na piscina de água. Mas é muito divertido ficar... E era mais legal, era tipo, errar e acertar a cara do meu irmão. Eles tinham uns fliperamas também de... Era... Do Simpsons. Não. Era cheio de emulador. Cheio de emulador. Ah, sim. Nada legal. Nem... E era tipo... Quem precisava achar, chama, não sei o que lá, Nogueira. É o nome dos fliperamas. A quantidade infindável de jogo e clones de clones. A quantidade de clone de Match 3, ou de uma variação de Tetris, ou variação de Buster Move. Ah, num fliperama? Você apertava um botão, tinha a lista de emulador e tal. Mas eu era até tipo Mami? Hã? Era tipo Mami? Então eu não sei. Mas eu sei que eu joguei Mami um... que se fala? Acho que é Mame, não é? É, eu sempre falei Mami. Então o logotipo é uma bicha, assim, fazendo um boquetão. Né? Mami. Joguei um jogo de luta Mami. Do Mega Man, que eu nem sabia que existia. É um jogo de luta do Mega Man. Ah, não, sim. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas foi lá, tipo, cara, comi doce, porque tipo, até quase ignorei o brigadeiro e beijinho e bicho de pé. Porque... Que outro doce que você comeu? Então, tinha um doce de nozes. Não camafeu, né? Não era camafeu. Era uma eu sempre me lembro da piada interna aqui da redação. Gomia, me dá um camafeu, Gomia. Eu não sei até hoje, mas o pessoal da redação vive dizendo isso. Era uma bolinha. Uma diretora aqui do IG, muito bom. Era uma bom, bolinha, tipo, cuja massa em si era de nozes com pedaços de nozes em volta, que era incrível. Tinha um que, pelo que me disseram, chama uva surpresa. É um brigadeiro de uva com uma uva inteira dentro. Nossa. Tava incrível, absurdo. O bolo tava animal, ainda tinha sorvete. Nossa, faz muito tempo que eu não vou numa festa de criança. Tinha sorvete. Bons tinha hot dog à vontade. E aí, tipo, tinha muita família que eu nunca vejo. E aí eu cheguei meio tarde e os salgadinhos estavam acabando. Então eu sentava na mesa de todo mundo pra conversar. Eu roubava os salgados de todas as mesas. E eles tinham enroladinho de salsicha, já que tava animal, bolinha de... Ah, aquilo foi muito bom, aquilo foi incrível. Tá, isso tá explicado porque você tá doente. E é uma coisa interessante, né? Que a gente, antigamente, eu ia pra festa de criança, obviamente, quando criança, pra brincar e ver os videogames que tinha e blé. Aí você vai crescendo... Hoje, essas festinhas elitistas, tudo pronto. Aí você vai crescendo, você meio que, tipo... Teve a época que eu ia pra festinha de criança, na esperança de que alguma prima de amigo de não sei quem tivesse uma menininha lá que eu pudesse chavecar e dar uns beijos. Aí você cresce mais, aí você chega na parte triste da vida que você vai pra comer. Não, não tem nada de triste em comer. É triste, não, cara. Você vai... Ah, vou pra festa de aniversário do, sei lá, sobrinho do meu tio. Comer, cara. Comer. Foi meu bom. E aí o melhor é que a gente tava jogando air hockey. Tinha uma máquina de air hockey. Pô, ok, você não ganhou aí. E aí as crianças estavam brincando de caçar pistas que os monitores espalharam. E, cara, você me desculpa se alguém ouvindo faz isso, mas aquele parece ser o pior emprego do mundo. Porque você tem que fingir uma alegria, você tem que ter uma energia. e usar umas roupas ridículas, umas perucas abomináveis. Assim, eles são seres humanos melhores do que eu. Eu não conseguiria manter aquele sorriso diante disso. Eles espalharam pistas por vários lugares. E um dos lugares que eles espalharam era em cima da máquina de air hockey. Só que eu tava jogando com meu irmão bateu no disco, e o disco pegou o papel e levou pra dentro do gol do negócio. E a gente saiu, e a gente só via tipo, o cara berrando perto da máquina. Tá quente, tá quente! E as crianças loucas procurando. Elas nunca iam achar. Eventualmente ele teve que chegar. Ih, ok, nós vamos ter que botar uma nova pista. Mas isso foi tipo 15 minutos até elas desistirem. Tá quente, aquela manada ensandecida. Virando de ponta cabeça. Meu, aquilo foi muito legal. Festas, eu lembro que quando eu era criança, festas infantis ou não, eram os lugares onde aconteciam coisas mais estranhas que eu tinha contado. Primeiro que a primeira vez que eu vi um estrobo, sabe? Tipo, aquelas luzes de estrobo de balada. Seu movimento parece que fica esquisito. Foi numa festa quando eu tinha uns 5 anos, eu achava aquilo uma coisa alienígena, sabe? Tipo, eu lembro que entrei numa sala que era onde tinha feito uma discoteca, sei lá, uma pista de dança na casa de uma vizinha, e tipo, tinha uma luz de estrobo. Isso é muito dos anos 80, e né, eu ficava, uou, o que que tá acontecendo? 10, Jovem Pan. Não, era bizarro, eu achei aquilo horroroso, eu não tinha coragem de me manter naquela sala. Tinha bizarro, aquela... e hoje em dia você ama coisas não, visuais. Não, sim, exatamente. Tipo. Não, são duas coisas que... certeza que marcaram de alguma forma. Isso, e uma outra vez que eu tava numa outra festa que tava rolando uma música eletrônica muito estranha, sei lá, com aquelas distorções vocais, eu lembro que era uma voz grossa, tipo, sei lá, devia ser The Knife nos anos 90. E eu lembro que eu achei aquilo horroroso, eu saí correndo, tipo, com medo da música, sabe, chorando de volta pra casa. E hoje eu adoro música eletrônica e balada. Acho que o choque, o trauma fez você se transformar em amor. Pois assim, é. É que nem pessoa, é quase uma... Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, né? Tipo, você foi tão abusado que você passou a amar. Mas a coisa mais legal que eu fiz, eu fui numa luderia, na Ludus, que quem mora aqui em São Paulo fica ali na 13 de maio. Joguei algumas coisas muito legais, muito, muito. Eu nunca tinha ido na luderia. Eu achava que era bem mais caro do que não foi tão caro. Pelo a comida é falou, cara. Pelo que você me falou, eles devem ter diminuído o preço. Eu não lembro se é 22. Não, mas é porque as pessoas acabam pedindo, sei lá, bebida, cerveja. A comida é cara. Tipo, eu recomendo que você coma antes de ir pra tentar comer o menos possível. No mas pra entrar sempre foi, tipo, uns 15, 20 reais. É, tipo, acho que foi 22. E aí você pode jogar todos os jogos desde que o jogo não esteja sendo utilizado por outra pessoa. Ou mastigado por outras pessoas. E aí eu joguei Cash and Guns, que minha namorada já tinha falado que era muito, muito legal e eu queria testar. E realmente é um jogo muito simples que eu consigo reproduzir com um papelzinho recortado em casa se eu quisesse. Mas é muito, muito divertido, especialmente quando você coloca as expansões nele. Acho que provavelmente muita gente ouvindo já ouviu falar. Mas a coisa que mais consumiu o nosso tempo, que eu tô até... esperando virar um mês, né? Virar um cartão. Virar o cartão pra ir comprar. É Zombicide. Eu sei que existe uma versão, acho que é só de dados, mas essa versão que eu joguei com tabuleiro e tal. Eu fui ver no site da Galápagos, custa R$250, que é caro, mas dado o número de peças e o detalhe... E também o cuidado da parada. Coisas assim, o zumbi lerdo, que é o zumbi mais simples, tem, sabe, 3 variações as pecinhas. Eu sei que é frescura, mas eu acho muito legal. Eu acho que dá um puta charme e faz uma diferença pra você apreciar o jogo de tabuleiro. E o legal, pra quem nunca jogou esse jogo, talvez quem tenha jogado muito vai achar minha comparação uma merda, mas é quase como se fosse HeroQuest com zumbi, em que... tipo, eu já não quero mais. Eu amo HeroQuest. Eu nunca joguei HeroQuest. Ele é como se fosse um RPG com zumbis, em que você tem várias missões e você consegue baixar novas missões pela internet e tem pessoas criando as missões. São vários pedaços de tabuleiro que você encaixa de maneira diferente em tamanhos diferentes. E então você pode criar vários cenários variados com objetivos diversos. E aí o legal é que assim, você começa com os jogadores, dá até pra você jogar sozinho se você quiser. E cada personagem tem habilidades distintas. Então, tipo, tem um personagem que já começa com uma pistola. Tem um personagem que começa com... que sabe abrir porta. Eu não sei se tem um que sabe abrir porta, mas tem itens que abrem porta. Você precisa ter um pé de cabra pra abrir porta, por exemplo. Tem um que tem uma ação a mais desde que essa ação seja movimento. E é legal que você tem que explorar esse mapa. E, por exemplo, a gente jogou mais do que você tinha que resgatar sobreviventes. Uhum. Só que todo turno, de pontos específicos do mapa, vão surgir mais zumbis. E a luta com zumbis é meio rápida, mas você pode morrer muito rápido. Porque duas porradas você morreu, curar é muito difícil, mas normalmente matar os zumbis é uma porrada e eles já eram. Só que o legal é que é bom e ruim ao mesmo tempo matar os zumbis, porque quando você mata, você ganha um ponto de experiência. E aí quando você sobe de nível, você ganha mais habilidades que vão tornar você melhor no combate. O problema é que assim que um dos jogadores sobe de nível, o nível dos zumbis que entram no mapa é maior também. E aí você começa a entrar zumbis que são corredores que tem duas ações por turno. Você começa a entrar os zumbis gordos que vêm com dois pequenininhos e só podem morrer se você tiver uma arma que causa dois de dano de uma vez. Nossa, no dia que eles fizeram uma versão digital de seu jogo, porque eu não vou ter paciência de gerenciar tudo isso. Então, as regras são muito simples. É, o cara explicou, parecia complexo, e em 10 minutos a gente entendeu e tava jogando. Mas não é muito burocrático cada turno é pra fazer... É muito rápido, muito, muito rápido. Você não tem que esperar nada demais, é muito, muito tranquilo. E aí, sei lá, tem toda a coisa que você tem que ter uma arma específica pra poder abrir as portas. E quando você abre as casas, cada sala você puxa uma carta pra ver que tipo de zumbi vai ter. Então você pode ter muita sorte e não vir zumbi naquelas salas, assim como pode vir os gordões e aí meio que ferrou, porque a pessoa que tem arma que causa 2 de dano, é bom que ela esteja lá. Aí cada sala você pode vasculhar atrás de novas armas, só que você também pode vasculhar e pode aparecer um zumbi a mais que pode ser forte ou não. Eventualmente pode vir um zumbi que é como se fosse o tanque do Left 4 Dead, que mata todo mundo numa porrada, e o único jeito de você matar ele é se você fizer molotov. Pra fazer molotov você tem que procurar salas pra achar gasolina e uma garrafa e aí jogar nele pra matar, o único jeito, senão você não consegue matar. Só que você mata ele, você ganha muita experiência. Esse... e aí você sobe de nível, e aí vai aparecer zumbi cada vez mais forte. Quando você termina o mapa, a quantidade zumbi que tem te atacando, como você tem que fazer estratégia com as outras pessoas pra escapar em volta deles, é muito, muito legal. É muito foda. Você tem toda hora pensando assim, qual é a posição boa que você tem que estar pra distância dos zumbis, pra você conseguir atacar eles de uma distância maior ou não. Garantir que não tem amigos seus no mesmo quadrante que zumbi, porque se você atirar de longa distância e tiver amigo seu, o primeiro tiro sempre vai atingir o seu aliado e não o zumbi, a não ser que você tenha uma habilidade que é a última de todas que você aprende. Caralho. Aí você consegue armas que são de duas mãos, que aí você pode botar uma em cada mão e ganhar dados a mais. É muito, muito legal. E ele é muito simples. É só questão de você variar o tabuleiro e aí vai mudar a maneira como os zumbis aparecem no mapa e como você tem que lidar com eles e a agilidade com quem que você tem que ter pra isso e assim por diante. É, eu gostei pra caramba, assim. Eu como me diverti chama? Muito. Zombicide. Até onde eu sei, ele tá sendo muito, muito popular. O próprio Galápagos, ou o criador oficial do jogo, lança novas missões toda semana na internet que você imprime. E assim como HeroQuest, vem lá o esquema do mapa montadinho pra você fazer. Só que já tem uma comunidade criando eles mesmos mapas e variações diferentes e mudando leves regras. Eu sei que saiu uma expansão oficial agora, que aí tem mais tabuleiro que você pode colocar e misturar. Legal. Parece muito, muito divertido. Assim, eu gostei muito do que eu joguei. Muito, e de novo, eu falei, é muito simples você entender as regras. E foi muito legal na Ludus, eu quero de novo, a gente tem que ir esse fim de semana. Sim, aproveitar enquanto dá. É, eu separei aqui porque desde a... Nossa, faz muito tempo que a gente não faz isso. É, a gente fez um monte de coisa, só que eu obviamente esqueci muita coisa que eu fiz. É, além do mangá que eu já indiquei um pouco antes... É, eu também tô lendo outro mangá que se chama Sanctuary. Eu acho que talvez eu. É antigo? É um pouco. Talvez eu já tenha lido. Ou já vi na banca. Vendia na banca? Acho que sim. Eu não sei se ele foi publicado aqui no Brasil, eu acredito que sim. Mas é. Bom, é Santuário, né? Se foi publicado aqui no Brasil. Mas eu acho que o título era Sanctuary. Ele é um mangá, ele foi publicado de 90 a 95, né, lá no Japão. Se chegou aqui no Brasil, chegou um pouquinho depois. É, não, eu tô pensando anos 2000 já. E ele conta a história de dois jovens japoneses. Um é o Akira Hojo e o outro o Shiaki Asami, que eles têm como objetivo mudar o Japão. Ah, sim, já li. Que um é o Yakuza. Um é o Yakuza. Eu tenho em casa, é saiu pela. Eu acho que saiu pela Conrad. Pela Honda? Eu não tenho Conrad. Todos. E aí tem uma policial que um deles tem. Sim. Um cabo aqui no lançamento. Que eu gostava da cena que ele enfiava a faca na mão. E, tá doendo tanto que eu poderia gritar. Sim. Eu acho que eu joguei fora os que eu tinha, mas eu tinha. Porque eu não tinha mais espaço no trabalho. Ok. Mas. Então. O objetivo deles é mudar o Japão. E um deles vai pra Yakuza e o outro vai pela política. Então eles meio que, você vê esses dois lados deles meio que trabalhando em sincronia para que um ajude o outro, né, e fazendo mais contatos e entrando e conhecendo mais personagens, pessoas que vão ajudar eles logo nesse objetivo. Eu lembro que eu fiquei surpreso com o quão concreto e interessante era o plano deles. Sim. Não tinha uma coisa abstrata de como mudar o Japão, não, é meio que rápido, ele fala qual é o objetivo. Sim. Dele. A gente tem que fazer isso, isso e isso, e aí isso vai acarretar esse é o objetivo, isso. E é engraçado. E era muito lógico. Sim, sim. Porque você acaba acostumando, especialmente acho que mangá, não é absurdo dizer isso, que sempre tem umas ideias tão abstratas e tão grandiloquentes E esse cara, ele primeiro fala concretamente, no começo parece pequeno, mas quando você tem esse objetivo pontual ali, fica muito mais interessante a história. Eu não sei se a Conrad publicou até o fim, mas eu sei que eu não comprei até o fim. É, a Conrad, ela meio que cagou no pau em alguns mangás. O próprio Battle Royale, que eles publicavam, tipo, faltou tipo duas edições pra acabar. Eita. E ficou anos, assim, até eles finalmente lançarem a Conrad. Já foi. Ela teve seu ápice mesmo. Sim, já foi. Então, ele é um mangá que é bem sério, né? Tipo, o plot dele é sério. E então tirando aquele Yakuza com os ombros tatuados. Sim. Aquele cara engraçado. Ele trata, né, obviamente, política, dessa questão da violência também. E eu acho que ele tem um texto ok. Ele tem personagens bons e muito bem desenvolvidos, eu acredito. Você consegue se relacionar com eles. Mas por mais que ele tenha toda essa questão de romantizar a máfia, romantizar a Yakuza. E coisas como, eu nunca saquei a virgindade da garota. É, eu também nunca saquei. Tipo, ele como você sabia disso? E ele não faz bons personagens. Ela não é uma boa personagem feminina, assim. Eu acho que ela é muito fraca. Ela é meio Denzel in Distress, né? Ela parece uma policial principalmente forte, mas pela ocupação que ela tem. Só que ela é policial, mas ela meio que se cai e coloca uma posição inferior a ele muito Sim. rápido. Então, tirando o personagem feminino, que é a única também, né? Não tem mais nenhuma personagem feminina forte. Então, tipo, se você não tiver problema com isso, eu recomendo, porque eu terminei de ler anteontem e eu fiquei bem, bem satisfeito com o final. Fiquei bem legal, achei muito bom. Dougan não está aqui hoje, mas eu faço por ele, revista oficial PlayStation. Deve estar com Metal Gear na capa ainda, deve ter coisa de Dark Souls. Mas a gente já tem uma análise de Metal Gear Ground Zeroes Sim. no ar. Também tem uma análise de Dark Souls no ar. Também tem vídeo de Dark Souls, vai ter Exato. Vídeo de Metal Gear em breve. Exato. Porque o Budogan acabou não falando tanto do Ground Zeroes assim. Sim. Mas eu joguei. Legal! É um bom jogo, eu não recomendo. Sim. Porque eu não gosto de fazer coisas secundárias e depois de 78 minutos eu acabei e não vejo mais motivo pra jogar de novo. Quem sabe a gente fala mais dele numa outra Sim. ocasião. Mas vão lá, compra a revista Dougão e logo volta Dougão Cast também, né? Porque já que eles perderam o episódio de retorno, eles vão gravar um novo. Heitor Cast, vocês estão vendo alguma coisa? Ah, tá meio hiato, cara. Eu tô muito sem tempo. E o Eric também tá com os projetos dele. O Gus também tá ocupado. Então tá meio complicado. Eu espero voltar eventualmente, mas tá meio difícil no momento. O Teixeira não tá aqui também, mas Verdades Absurdas deve voltar, tá pausado, né? Eu sei que o Amor chegou no último episódio, mas acho que o Teixeira não é host desse, é o João. O Muito Amor é muito bom. Eu escutei o Muito Amor. É Muito Amor? Que chama? É Muito Amor. É muito engraçado, cara. Eu já falei isso aqui. A eloquência do João me irrita. O João é uma pessoa muito melhor do que todos nós. Eu fico visivelmente irritado. De tipo, cara... Nós nunca vamos ser nem tão bons. Nem fudendo que isso não é escrito. Nem fudendo que ele não tá com roteiro, cara. Eu já vi. O stand-up dele é muito bom. Isso que eu fico desgraçado, assim, tipo... Eu não conseguiria, tipo, formular essas frases. O cara é, tipo, vocalista da UDR, sabe? Quando você mistura essas coisas. Exato. Mas o Rick não falou o que ele fez. Ele falou, jogou Dark Souls. Foi isso que ele jogou Dark Souls. Ah, eu achei que era uma resposta meio irônica. Então é isso. Qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks@ig.com.br. Vocês podem nos encontrar no @ArenaIg no Twitter, no youtube.com/canalArenaIg e no facebook.com/ArenaIg. Não se esqueçam que nós não somos só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br. Repita. arena.ig.com.br, onde você pode encontrar diversas notícias, análises, artigos e tudo mais que você precisa saber sobre os videogames. Finalizando o podcast, eu separei aqui 5 termos de busca que as pessoas utilizaram para chegar ao Arena na semana passada. Porque isso aqui era o que estava separado para semana passada. Só que acabou a bateria. Mas acabou a bateria, eu não li. Então foram esses aqui que eu ia ler. Primeiro termo, por que o Brasil será a salvação do mundo? Ok. Eu acho justo. Eu gostaria de saber a resposta dessa pergunta. Sim. Segundo, pesquisar números de telefone que falam sacanagem. Uau, quem usa isso a essa altura? Não sei. Caiu naquela notícia do Last of Us. Por quê? Porque alguns números que eles colocavam nas paredes e tal, tipo, nas cabines telefônicas e tal, algumas pessoas ligaram e era de telesexo. Entendi. Terceiro, novidades mudo dos games 2014. Então você pode, sei lá, eu ia falar o Jonas, mas o Jonas é o cego dos games. Mudinho dos games. O mudo dos games, eu não sei. Não, ia ser um ótimo youtuber, né? Ia fazer um ótimo trabalho. Vamos chamar todos eles? Vamos. Fazer um jogo em que cada um tem que ter uma função e usar bem aquele... Aliás, Libra. Libra? É Libra. Faz gestos. Conversar por gestos. Ah, sim. Eu não sei o que tá acontecendo, mas aqui... É, o Henrique tá numa situação... É porque eu tenho uma notícia muito bombástica. Qual é a notícia bombástica? Vou ter que compartilhar... Se é interessante, tem que compartilhar com a turma. Não, assim, eu tô meio preocupado porque a gente não deu essa notícia muito bombástica. Que notícia? O Facebook comprou o Oculus Rift por 2 milhões. 2 bilhões. Sério? Que bizarro. Meu Deus. Vamos terminar logo? Uau, o que será que isso vai querer dizer pro desenvolvimento e abertura? Uau, de repente os óculos do PlayStation 4 são muito mais interessantes. Interessantes. Porque antes era o oposto, o Oculus Rift era aberto. Eu não confio, mas tipo, vai fazer o quê? Farmville? Ai, meu Deus. Bom, anyway. Eles não devem fechar, provavelmente, mas não. Ainda assim, eu não gosto das coisas que o Facebook toca. Não. Tudo que ele toca, estraga. É. É igual o EA. É, tipo, tanto que foi eles encostarem no coisa lá no... WhatsApp? No WhatsApp, que eu parei de usar, comecei a usar o Telegram. Ah, é? Que é muito usar. Melhor. Quarto, jogos, sexo, telejogo. Cara! Deve ser a mesma. Não, mas... Telejogo, tipo, é uma palavra só, telejogo. Então que é telejogo? O console. Ah, console. Tem jogo de sexo eu no acho telejogo? Que ele queria dizer telesexo, só que ele colocou telejogo, porque ele é um nerd. Anyway. Uau, que ofensa. Yeah. E quinto e último termo de busca que as pessoas utilizaram para chegar até o Arena na última semana, semana passada, na verdade, foi Marta Suplicy, videogame maníaca. Foi o que eu falei naquela parte. Bom... Marta Maníaca é muito uma música do... Marta Maminha. Marta Maníaca, Marta Maminha... Do Arrigo Barnabé, né? Marta Maníaca, videogame! Ah! Ah, e é isso. Até semana que vem, seus lindos. Ih, não tem Teixeira, peraí. Ah, não devia fazer isso com uma garganta. Não, não devia, não, né? É, não, não dá. Não. Tem que ser fazer Teixeira. Só com agudo. Só, né? Com falsete? É. Eu quero muito que muita gente tivesse fone agora. Nossa senhora. Você quer saber as melhores notícias de games? Acesse o arena.ig.com.br.